Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And... Luto, vem aqui escutar o Chorume. Você matou o Chorume. Eu não quero ouvir essa bosta. O que, que o Titio vai ensinar? O que é ensinar? Que lixo. Chorume. Chorume. Chorume. Chorume. Life seems jolly rotten. There's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada. Do meu lado direito, ele que só considera batizado de criança legal quando tem um quilo de linguiça, um potro e uma máscara de sufocamento, Wesley Zop. Porra, mas é legal, não é? Quando é batizado... E um barbeiro também, que você não incluiu aí. Barbeiro inseto. Ô, bicho barbeiro. Claro. Pra dar chagas na pessoa. O nosso rei do pé quebrado, nosso bolo de cenoura preta com cobertura de merda, Anderson Negão. Fala, negrado. Aqui o rei da cultura inútil, ele que oferece picanha, mas no fim te dá uma rabada, Paulo Garoto Vaca. Eu achando que ia ser o novo integrante, né? Mas aí... Não, vamos gravar em Sumaré na casa do Negão. Vai se fuder. Como visitante aqui, diretamente do viaduto Oscar Brito, das entranhas do Rio de Janeiro, ela é a única doutora em Monty Python do mundo, doutora Carol Reis. Eu queria dizer que minha mãe falou pra eu não xingar ninguém da família aqui. Aquela puta da sua mãe. Aquela puta da minha mãe. No dia das mães, ela só pediu pra eu não falar de ninguém da família, então por isso eu vou falar. Então nada de falar da biscate da sua tia também? Não, nem de um jeito. Parabéns. Exato. E a roubada da sua avó, parabéns. As duas. A roubada, mas é no cu. Não é. Quero dizer que... Porque no cu é até light. Não vai falar que ela tá larga, não. Não, é mal educado, é falta de educação. Exato. Mas se falar de uma avó, tem que falar da outra. Ah, tem ciúme ainda. Ou são siamesas. Nossa. Meu Deus, cara. Não sei, cara. Como você espera que aconteceu a concepção desse negócio? Eu não sou biólogo, cara. Não sou biólogo. E eu, Douglas Domiciano Ganso, único host da... Podosfera que acha travesti gago, fanho e de língua presa sexy. Mas não é só. Eu acho que é o único mesmo. Às vezes eu tô no escuro do meu quarto, ligo pro travesti. O disco travesti. Exato. Daí eu falo, fala alguma coisa sexy. Eu tô com bagulho. Aí já gozei. Aí já. Não, eu falei, eu falo. Não pago nem a ligação. Não dá tempo. Dá 10 segundos. Muito bem, não entre em pânico, ouvinte. Esse é o podcast Chorume, o podcast que é igual chupar uma chana a noite inteira. Ah, uma diversão. Tem gente finalmente que não gosta, mas é muito bom. Fica sem direta aí. Eu penso que o cara que não gosta de chorume não gosta de chupar chana também. É, é com X, né? É. Chupar, né? Sim. Muito bem, esse é o podcast Chorume, um podcast que funciona diferente de outros podcasts. E é importante a gente deixar os nossos recadinhos aqui para o ouvinte entender a dinâmica desse podcast. Muito bem. Um podcast que acha microfone uma coisa assim supérflua, Wesley Zop. E tem razão. Um podcast que não precisa de site. Pra que site? Não precisa de feed. Não precisa de integrantes, muito menos substitutos. Não tem integrante, mas tem substituto do quê? não tem porquê. Um podcast que precisa mesmo é de travesti e sorvete. Precisa claro. De chupação, Wesley Zop. Tem razão. Semanalmente, nossos ouvintes aí que cansaram de gastar seu dinheiro com cocaína. Quando você tá caído no chão, já não é mais cansado. Né? Mas pode ser que você esteja cansado. Você alega cansado. Pra polícia você vai alegar cansado. Quando chega sua mãe puta e pergunta o que você tá fazendo, eu falo, tô cansado. Puta, você tá falando brava ou não? Sim. Ou ela vem do serviço, quer dizer. Quando chega sua mãe, vamos dizer assim. Então tá, beleza. Então esses ouvintes, eles doam, eles contribuem com o Chorume, com o dinheiro para que a gente se divirta nas noitadas de quarta-feira, lambendo belas travestis, chupando belas chemales e se deliciando com belos sorvetes, Wesley Zop. Sim, os nossos, um melhores, aliás. Os nossos ouvintes que chamamos de esboleiros e que eles podem contribuir lá no chorume.com.br/padrim ou no chorume.com.br/esmola ou no chorume.com.br/lojinha e adquirir um dos nossos produtos maravilhosos. Products. Sim, potranca. É, potranca que é podre também. E muita gente pensa, pra que que eu vou doar o meu dinheiro pra essa cambada de filha da puta? Muita gente fala isso. Chupar uma bela rola em formato de maçã do amor e receber uma gozada quente na garganta? Muito descritivo isso. Muito detalhe também. As pessoas perguntam, por que eu farei isso? Porque quarta-feira, Tamires quebra-piso, tá ali, né? Fazendo a promoção dela. É. Ah, aí sim. Que é servente de pedreiro, sim. E foi demitido por quebrar piso. Sim. Mas tá. Com a rola, óbvio, né? Sim. Mas eles pensam que não recebem nada, mas, Lesop, engano deles. Total. Eles recebem elogios pensados diretamente da careca mor da podosfera. Ele que deixou pra trás pequenos nomes como Azaghal. Phil. São carecas, né? Schopenhauer. Luiz Schopenhauer. Que não gravou podcast, mas pensava em como seria. Exatamente. Ele pensa em elogios pra agradar nossos esboleiros. Ele stalkeia. Começa a frequentar a casa da pessoa 3 semanas sem ninguém saber que ele tá lá. Só pra pensar no elogio. Exato. Bem que eu percebi que as roupas do meu armário estavam se movimentando muito. Sim, eu tenho que testar as roupas. Entendi. Pra pensar como a pessoa pensa. Entendeu? Entendi. Exato. Como a pessoa vai se sentir confortável. Porque ele quer que o elogio vista a pessoa com a roupa. Wesley Zop, como você pensou essa semana para elogiar nossos esboleiros? Confesso que essa semana não pensei sozinho. Não, chega. Mas eu ando decepcionado com vossa senhoria. Não faça isso. Você há muito tempo não pensa sozinho. Mas é que eu faço reuniões. Cara. Aí não dá tempo. É muito... Por que você nunca convida eles pra participar do Churume? Então? Tem que se contentar com o Negão, comigo, agora com a Carol. Como é que é? Comigo, com o Negão, e acabou. Doutora, não, né, Carol? Pode... Doutora, cara. Exato, sim. Ah, desculpa, doutora Carol. Vamos ofender direito. Claro. É. Mas essa semana me reuni com o presidente aí do Durex. Tiago Lacerda. Conhece? Sim. E com o Hortelino, que é um, um cara, vagabundo que anda na rua de casa. Sim, né? Mas que rouba durex. Teve que reunir eles pra se enfrentarem. Apaziguar. Sim, apaziguar. Né? E daí, na hora ali, um pediu desculpa, outro aceitou. O Thiago Lacerda pediu desculpa? Não, o Hortelino. Ah, Thiago Lacerda, ele é um pouco egocêntrico. Né? Ele espera a reação. Também pegou a Ana Paula Arósio, né? No auge. Ah, sim. Pelo menos na novela. Mas acho que pegou. É, porque rede nacional já pegou, né? Vale que pegou. Vale, acho que sim. Vale o que a gente viu, né? Exato. Claro, claro. Então, daí o Hortelino virou desculpa, ele falou ok. Foi essa minha apaziguada que eu intervi ali. Mas você chegou antes ou durante? Não, ele falou ok, eu cheguei. Então você teve uma influência. Eu falei, opa, tem certeza? Eu nem sabia que ele roubava durex. Ele podia falar ótimo. Hoje não. Não. Ok. Daí resolvemos ir num boteco ali na frente, comer um arroz doce cada um. Aquele que sua tia serve arroz doce sem sutiã? Não, essa minha tia faleceu. Ainda bem. É, posso voltar a comer arroz doce lá? Porque eu chegava pingando leite materno, você não sabia o que era ali. Era leite materno. Não, assim, ué. Na hora que você ia comer, você não sabia se era leite materno ou leite condensado. É, porque era a mesma textura. Misturavam as leis, ó. Sim, ficava a mesma e textura. E com canela ali, fica tudo com o mesmo gosto. Você fica mais no cheiro da canela, nem sabe. Daí a gente falou assim, faz tempo que as pessoas não elogiam umas às outras com nomes de motorista de ônibus. Ah. Nome de motorista. É verdade. Faz tempo. Isso foi uma moda até 2014. Sim. Onde a gente tinha um problema de mobilidade urbana. Foi 2013. 2013. É verdade, 2013. Pessoas na rua. Teve protestos. As pessoas já estouram por 20 centavos, não? Não, é mais que isso. Foi mais que isso. Exato. Mudou o Brasil. Sim, claro. Hoje vivemos no primeiro mundo. O gigante acordou. Muito obrigado a todos vocês. Que acordaram esse gigante. E aí saiu elogiando, só que daí em protesto, o que aconteceu? Em protesto naquele momento, falaram, não vamos mais elogiar ninguém com o nome de motoristas de ônibus. Exato. E hoje os sindicatos dos motoristas de ônibus têm aqui no Churume uma conquista, mas desobre. Que é a volta. É uma emoção. É a volta de nomes de motorista de ônibus como elogio na sociedade brasileira. Você é sempre político. Obrigado, eu ia reconhecer isso. Então vamos elogiar nossos esmoleiros, o primeiro deles aqui, começando por você, Wesley Zop. Muito bem, muito bem. Você que é o único cara com mais de 30 anos que usa boné. É verdade. Você tem uma lista. Mas é que boné não sai mais, né? Mas é que existe também um recorde a ser batido. Então agora já virou competição. É. O primeiro esmoleiro de hoje, Jason Solano Spin. Como você elogia ele, Wesley Zop? E Jorge Rotatória. Aquele famoso Jorge que não para em rotatórias. Exato. Assim como o Jason Solano Spin, você mostra a rotatória pra ele, ele não para não. Ele vai full. Não para, ele entra. Ele vai. Ele passa a volta. É um típico motorista de Sumaré, porque Sumaré é um dos poucos lugares que você tinha que parar quando você tava fazendo rotatória. É. Exatamente. Infelizmente acabaram com esse ponto turístico aqui, que muitas pessoas do país inteiro vinham aqui só pra presenciar esse momento. Do lado do chupódromo, né? Chupódromo. Estou cada vez mais encantada com Sumaré. Acho que vou me mudar pra cá. Você trouxe a sua arma lá do Rio, né? Então tá tranquilo. Garoto Vaca, como você elogia Danilo Viana Ribeiro? Sheilona, uma das primeiras motoristas mulheres desse mundo. Mulheres completas, obviamente. Que teve que vencer o preconceito. Teve que bater no chefe, ameaçar a família dele pra conseguir esse trabalho. É. Igual o Danilo. É, igual o Danilo, que teve que vencer o preconceito em mictórios que ele frequenta com gente de pênis pequeno. Eu acho um absurdo e o preconceito não foi porque ele era mulher. Não. Não. Porque achavam que ele era mulher porque ele tinha pênis pequeno. Sim, mas não. E porque ela levava uma espingarda. Pra caçar pedestre que tava andando no meio da rua. Não, da Sheilona, não do Danilo, não. É que a história dos dois se confunde, porque são irmãos. Aí dá pra confundir mesmo. E como você elogia Fábio Pardal, Carol Reis? O Wellington Marchadura? Oh, que clássico. Que só andava de primeira, né? Mas não é, ele não sabia trocar marcha. Mas é que era dura. Falava que a marcha era dura. loucura, é. Assim, mas chegava lá, era uma marcha comum, é. Igual o Fábio Pardal, que fala que é duro. E você, Anderson Negão, como elogia José Guilherme? É um buiú. Ah, um buiú. Que não era, cara, um motorista oficial de ônibus, ele roubava ônibus. Ele era meio um Robin Hood dos ônibus. Dos ônibus, não das pessoas. Roubava os ônibus e deixava as pessoas andarem por metade do preço. Metade, achei que era de graça, pô. E como você elogia Gustavo Batalha? É o Beto. Sim, um Beto, aquele que bate cartão no horário certo. Não, esse não falta. Às vezes faz hora extra sem cobrar. Ele é o típico funcionário perfeito ali. Que é, os outros têm ódio. Exato, os outros têm ódio. Ele deda os caras que ficam dormindo no ponto final. Mas ele fura greve. É um cara que fura greve. Isso é bom, isso é bom. Não, isso é bom. Isso é bom. Isso é bom pra ele na empresa. É o único que tá trabalhando ali. E foi promovido ali a fiscal dos motoristas de ônibus. Parabéns, Beto. Beto. E como você elogia Gustavo Batalha, Paulo Garoto Vaz? Paulão motorista, que um dia eu tive a honra de, na mesma viagem que ele, e quando um dos passageiros reclamou de como ele estava conduzindo, com as seguintes palavras: aqui não é carro de boi para você fazer isso. Esse grande motorista parou no terminal, puxou uma faca e foi para cima desse cara. Porra, isso sim, isso, cara. Aqui é carro de boi, sim. Então por que sua mulher que é uma vaca tá aqui nesse ônibus, porra? Não dá para perceber com essa história que o Paulão tinha um certo problema psicológico. Não dá, não. Nessa história não revela nada. Sério? Exato. Caramba. Às vezes, quando se xingava ele parava o ônibus, sentava no meio-fio e chorava. É, depende do xingo também. Então, enquanto afiava sua faca, né? Exato. Chorava às vezes porque, devia ter afiado a faca em casa. Agora eu vou perder uma hora afiando a faca. Ele não era bom afiador de facas. É. Mas como você, Carol Reis, elogia ele, Maximiliano Guzenski? Juremar, Rodoviário Copacabana. Famoso Alinha. Juremar, que sonhava em ser vocalista do Capital Inicial. E certeza. Vai cantando o modões do rock and roll brasileiro. Você que já esteve no céu, foi tudo divertido pra você. Chegar então de provar tudo que existe. Tire agora os sapatos, jogue tudo pro alto. Sinta o chão. Aprender a andar descalço num mundo de asfalto e sem coração. Até que o mundo gire ao seu redor. Tchim-tchim. 52 anos como motorista, aposentou, né? Vamos dar parabéns pra ele. Sim. Pena que morreu, né? É, morreu um... Porque a vida dele era o trabalho. Na hora que aposentaram ele... Então, Wesley, você tem que entender, 52 anos, ele não enxergava ali os passageiros como pessoas que ele transportava. Ele enxergava pessoas no camarote do show particular dele. Ah, sim. Ele ia cantando. E aposentaram ele do show. Aposentaram ele do show. Na verdade, por causa disso, aposentaram ele com um tiro, né? Mas é aposentar. Paulão, né? Motorista, foi lá fazer o terminal serviço. E Anderson Negão, como você elogia ele, Renan Cirilo Alves? É um Wallace. O Wallace. Não chega a ser um motorista de ônibus, é um motorista de pau de arara no Nordeste, né? Mas tem sonho de ser motorista de ônibus. Mas transporta tudo, é galinha, é pessoa, é... É ônibus que ele transporta também? Saca de soja. Às vezes tem que fazer serviço de guincho, né? Pô. Excelente. Cara, lá no Nordeste, assim... Precisa ir do ponto A, ponto B, o Wallace tá aí. E você, como elogia ele, Olavo Montenegro de Souza? É o Otaviano Caolho. Ah, lembram? Sim. Lembram dele? Sim. Sempre uma aventura. Que tinha dois olhos, mas não tinha o ânus. Perdeu de tanto dirigir, pai, hemorroide estourou. Não usava aquela esteira de bolinha, de madeira, né? Que muita gente acha que é frescura, mas aquilo ali salva vidas. Claro, aquilo ali é um EPI pra motorista de ônibus. Você tem que usar aquilo ali pra não perder o boga. E aí a hemorroide estourou, sangrou e a casca do sangue fechou o ânus dele. Fechou o cu. E aí, uma casca de sangue que começa no cu vai até o intestino grosso, Anderson Negão. Nossa. Imagina o que é isso, é um xaxim de sangue no seu ânus. Ah! Não, é o pior xaxim que tem. Não precisa gozar, não. Não, eu tava com o dedo no cu dele. Isso que dá gravar de cu pra cima. E você, Paulo Garoto Vaca, como elogia Vinícius Damasceno? grande Jesus. Jesus. Que desde a época de Israel. A Galileia. Galileia. Sim. Transportava ali marceneiros. Sim. Era um ônibus, na verdade. No seu jumentinho. Era um carro de boi esse, né? Esse era realmente um carro de boi. Mas tinha formato de ônibus. Mas provavelmente, se, Paulo Garoto Vaca gosta do quê? Ele, como cineasta, ele faz adaptações. Então, se ele tivesse que fazer um Jesus hoje, um filme... Adaptação, bom jeito, precisa falar mentira, né? Ah, eu fiz uma adaptação aqui nessa história, né? Você não precisava falar mentira, porque já estamos falando de Jesus. Então, é redundante. É. Então, se ele fosse fazer a adaptação de Jesus hoje, ele seria o quê? Motorista de ônibus. Sim. Provavelmente. Tentando converter as pessoas. É verdade, tem muito ônibus que você entra, tem sempre um cara convertendo, tentando converter as pessoas. Alguma coisa. Jesus. Converter pra esquerda, talvez? Pra direita? E você, Carol Reis, doutora, literatura. Na literatura conhece N. Sabe o que é N, Wesley Zó? Uma letra. Sim. Também conheço. A, B, C. Eu fiz letras. Mas o Y, W, não conhece. O K também não... Porque é inglês. Que é inglês. Aí não conhece. É, ainda tô... Você conhece enésimos motoristas de ônibus na literatura. Então, por favor, como você elogia ele, William Floyd? William é um creiço. Creiço. Aquele que não tem os dois dentes da frente. Esse mesmo. Porque costumava dar colada em botinha bis. Daí a botinha brincava, ele brincava e batia a cara no vidro. Exatamente como o William Floyd, que anda colado nas outras pessoas, pronto pra fazer um jabá, né, Wesley Zó? Posso postar episódio do Chorume, que ele já posta um do Ultracoma atrás. Não, o jabá que ele faz é do podcast que ele vai detonar, então. Ele vai fechar, hein? E como você elogia Fábio Leite Vieira, Anderson Negão? Terezinha manobrista. Não. Nem sempre foi motorista. Exato. Empoderando, né? Começou as mulheres. Como manobrista. Que ganhou a fama. Porque todo mundo chamava ela lá na hora do almoço de Terezinha manobrista de rola. Oh, só porque ela almoçava rapidão pra ir pegar a rola dos meninos ali em troca de R$20. É. Pra ajudar no orçamento da casa. É verdade. Não, os caras são maldosos, né? Exato. Então aí, sei lá. Ah, fica e como a Carol Reis falou de empoderamento, ela tem o direito de pegar na hora de que ela quiser. Por exatamente, eu concordo. Tá, exato. E às vezes ali fazia até um desconto se o cara... Bati o carimbo toda semana. R$19,90? Disseram! Tá. Você não sabe disso. Não sei. Ele tá escrevendo a pauta em cima do cartãozinho aqui, que ele conhece, tá? E por acaso ele tem esse cartão. E um beijo aí pra Terezinha aí. E não tô falando da minha indignação, porque ela me dá desconto, não. Nada a ver. E você, Wesley Zop, como você elogia Renan Felipe Custódio Pessoa? É o Dário Camargo. Ô, rapaz, Dário Camargo, que eu acho que ele conseguia fazer baliza em qualquer ônibus, cara. Não, em qualquer espaço. Campeão! Campeão mundial de baliza em ônibus. Primeiro ele abriu espaço com o próprio ônibus, né? Sim. Se é pessoa, não, se é moto, se é carro, se é animal, ele não tava. Se é aí. Supermercado! Mas aí é uma estratégia. Claro. Ué. Quem pode mais, né? Claro. É que ele tá com ônibus, mais. Puro ferro o negócio ali. Você abre caminho. Exato. Ele era muito acostumado, porque ele trabalhou na guerra do Iraque, né? Ah, sim. E ele usava um carro, ele usava um blindado. Então, pra ele. Trabalhado como câmera bem lá, né? É. Mas ele achou, ele falava isso de desculpa pra tudo. Mas ele era... estava no Iraque! Você não discute com o cara que esteve no Iraque dirigindo o ônibus. Mas ele não ia pra na guerra, não. Ele fazia entrevista com o presidente ali. Você é louco dele em Paris? Que idade você acha que ele tem? Ele não cobria a guerra, ele cobria os políticos. Não, era tipo receitas de doce típicos do Iraque. Né? Por que tantos fios de ovos? Inclusive, acho lá o canal do YouTube dele lá, Cozinhando no Iraque. Aliás, dele não, que ele era cameraman. É, sim, sim. E como você elogia Paulo Garoto Vaca, Felipe Coppi? Sandrão. Sandrão. Sandrão Cachacinha. Sommelier de cachaça, por favor. Aqui. Nem falar de chamar de pinguço ele aqui. Não. Cachacinha, porque ele sempre tomava pequenos goles. Sim, pequenos goles a cada minuto. Mas isso, Wesley Zop, dentro do âmbito nacional de motoristas de ônibus, que toma ali, ó, é um litro pra matar a sede. Sim. Ele era mal visto pelos motoristas. Talvez era, então ele não era nem sommelier de verdade, era só uma zoeira entre os caras. Né? Ele bebia. Ai, veio o sommelier! Veio o sommelier! Ah, vai, o cara. Bebia pouco, chegava em casa e não batia em ninguém? Exato. Que absurdo é esse? E tinha dois filhos. Tinha dois filhos. Tinha em quem bater. Exato. Não tinha esposa, porque a esposa largou ele ficou cuidando dos filhos sozinho. Exato. Não batia nos filhos. Depois foi fazer faculdade, hoje é professor de direito, não é? Os filhos. Olha o absurdo, os filhos estudaram e tiveram um futuro. Não, onde já se viu? Eu não acredito motorista nisso. De ônibus é esse, cara. Nunca! Nunca recebeu uma multa dirigindo bêbado. Que ultrapassou um sinal vermelho no meio da avenida. Nunca! Manobrou minha rola por 20 reais. E eu ofereci. Não, peraí. Era 23. Era um pouco mais caro, né, pô? E como você elogia Paulo Padovese de Carvalho, cara. Esse que tá aqui, ó. Tá aqui? Sou eu. Luiz, eu tenho um nome. Catraca. Luiz Catraca. Minha primeira paixão. Porque você tem um cu de catraca também. Foi isso que eu lembrei. Inclusive. Cobra R$3,90. Subiu, hein? É a crise, mas. É, não, tá certo. Viver no primeiro mundo, Wesley Zop, tem seu preço aí. Eu acho que a Carol ficou mais surpresa que descobriu que eu tenho um sobrenome, né? E foi. Exato. Sinceramente. Que não é o nome é garoto e o meu sobrenome é vaca. É, eu sempre achei. Anderson Negão, como você elogia Débora da O! Ah, não! Se ele fizer essa piada, eu vou sair. Tô indo falando. Não tem piada. Então, aqui. Então pode fazer. Então. Ela é o Marião Fofoqueiro. Marião Fofoqueiro que só falava coisas da hora. Sim, é verdade. Acho que não tem nem o que explicar. Né? É verdade, melhor não. Não tem o que falar. Wesley Zop, como você elogia ele, Leandro Dedono. É a Edna Carvalho, né? É, Edna Carvalho que. Sim. Não era motorista, era cobradora. Não, mas às vezes dirigia. mas só quando... Só quando o cachacinha tem que estudar. Exato. Entendeu? Tem uma prova hoje, eu subi o volante aí. É. Mas ele ficava sentado no banco do motorista ali. Ela e ela no colo, né? Sim, eu lembro, a Edna Carvalho. A Nan ficava até mais confortável ali. Porque ela não ia alcançar o pedal mesmo. Então ele tinha que ficar ali. Ele ia no pedal, ela no volante aqui, de pé, né? Facilitava, né? Ela tinha aquela cadeira de bebê, mas só funcionava lá na cadeira do cobrador. Ali não tinha como instalar a cadeira ali, então ele tinha que ficar no colo dele. Facilitava pra todo mundo. Ele pra brincar tomava uma cotovelada que tava lendo ali. Bons tempos, viu? Bons tempos. Como você elogia ele, Renato Mota, Paulo Garoto Vaz. Bruninho Matacão. Aquele que não perdeu a oportunidade de deixar um cachorro carimbado nas faltas. Mas entrava até na contramão. Ele pontuava, né? Ele ia riscando no vidro aqui. Ele tatuava, e olha que tinha tatuagem, bicho. Se perguntava, mas pra onde vai sair? Ah, onde tiver cachorro? Era uma aventura, assim. Era cachorro ou bêbado, né? Que ele chamava de cachorro também, né? Porque ele não via diferença. Tava de quatro no asfalto e já foi. Exato. E mais, quero deixar claro aqui que eu preciso defender, porque ele fazia esse trabalho de limpeza das ruas. Que ele também. Fazia a jornada dupla, né? Ele trabalha no Zonese também. Sim, apesar de... Pessoal do Zonese é contra ele. Sim. E ele afirmaram que ele não trabalhava lá. É aquele lá. Que trabalha lá, mas não tem carta. Sim. É aquele policial que vai em greve de professor, o cara tira. É. Ele nome, né? Tira o nome e a identificação. Por quê? Porque precisa bater em professor. Precisa de um cara desse ali, exato. Sem nome, sem identidade, pra espancar as pessoas. Exato. Tem senão... trabalhos sujos a serem feitos e precisa de alguém pra fazer. Exato. Eu quero deixar aí meu apoio... Como é que... Bruninho Matacão. Bruninho Matacão, que só atropelou duas crianças e estão acusando ele mas de uma elas terceira. Mas elas estavam engatinhando, né? Exato. Esse que é o problema. Estavam engatinhando e estavam com aquela coleira que hoje em dia tem de criança. Exato. Lá. Então, e estavam em cima da calçada, que às vezes o ônibus tem que passar em cima da calçada mesmo. Às vezes mesmo, precisa. Porque são, às vezes as ruas são curtas. Sim. Ou às vezes ele está de saco cheio. Ou às vezes ele está manobrando. Às vezes ele está ultrapassando. Assim. Às vezes ele tomou uma pinga com o outro. Sim, ou às vezes tá tirando um racha. Sim. Ou o cachorro tá na calçada. Também. Ou às vezes tá muito rápido, você não sabe se é criança ou cachorro mesmo. Porque não criança dá pra ver. Hoje imita cachorro. Ou a Edna Carvalho tá em cima do cara e tá complicado. Exato. Carol Reis, como você elogia ele? Jean Vasconcelos. Zé do 174. Ah, Zé, pô. Finado Zé, né? Finado Zé. Acabou o podcast. Ele se matou, né? Porque não sabe. Sabia? Não, você não sabia? Eu ri porque eu achei que tinham matado não, ele. Não, né? Ele, quando não saiu do documentário do Padilha, ele ficou decepcionado. Ah, né? Sim. Porque ele era o outro. Ele era do 174. Ele, então. Ele nem era na época, mas daí ele começou a dirigir um 174 porque pensou que o Padilha ia fazer o 2 do documentário. E não fez, daí se matou em. Tudo bem. É. Se esse é seu tipo de humor, cara, eu gosto de... É, legal. Isso é bem engraçadona. E pra finalizar nossos esboleiros de hoje, como você elogia ela, Anderson Negão, Tamara Cabral! É você que elogia ela. Ela é o Braulio do Uber. Do Uber? Peraí. Tem alguma coisa errada. Não busque sentido no que ele fala. Ele fala com o coração. Oh, eu achei que era o motorista que mostrava o pinto quando tava no Uber também, né? Toda vez que vi um Uber, mostrava o pinto. Mostrava o Braulio. Chegava, abria a porta, não era pela janela, não. Mostrava a pingola lá. Chupa, Uber, desgraçado. Não sei nem por que ele fazia isso, que não era concorrente dele. Não, não é. Mas não gostava de Uber. Ou ele achava que no Uber tinha mais chances de assediar alguém. Né, ele ficava com inveja, então ele atacava os motoristas. Ou às vezes ele já era aquele cara que condena antes do crime. Pode ser? Ele já vê que o Uber é assediador, já fala, então vê se você gosta disso. E é bem a cara da Tamara mesmo, que ficava culpando o Dorval de fazer coisas que não fazia. Exato. Porque às vezes o Dorval, o que ele fazia? Trabalhava no lugar que servia marmitas, pegava 10, 15 marmitas, ia lá levar no refeitório dos motoristas do ônibus, colocava uma peruquinha, se chamava de Terezinha Manobrista. Ah, é verdade. Tamara acusava ele disso. Sim, acho que ninguém tava sabendo disso, Douglas. Mas é típico da Tamara mesmo. Será que eu acusei ele disso? Não? Mas não sei agora, fiquei na dúvida. Mas ela faria também. Então ela faria. E ela acusa ele aí, então, de maneira injusta. Esses foram os nossos esboleiros. Ainda tem mais que ficarão pro próximo episódio. Aquele esboleiro que não foi elogiado, ele precisa chorar, Wesley Zop. Não precisa. Manda as lágrimas aí pro correio. Guarde as lágrimas, porque às vezes as suas lágrimas vão secar, você não tem como mais chorar. Então use as suas lágrimas depois, como os choros falsos. Eu já falei pro senhor parar de tentar pegar sua música e declamá-la aqui. E ela tem uma letra ridícula, Wesley Zop. Não importa se você ficou 10 anos compondo. Os caras estão importando gente do Rio de Janeiro pra substituir você. Já. Exatamente. Espera aí, isso daí eu não tava sabendo. Era segredo. Então, por favor, ele começa a declamar assim como se tivesse vindo da cabeça dele na hora, essa letra, mas não vem com treinou isso, treinou a semana inteira pra fazer essa merda. Então, você Desculpa. Que não foi elogiado, próximo episódio será elogiado aí com um elogio totalmente diferente, pensado exclusivamente da cabeça de Wesley Zop, como todo episódio. Exato. Muito bem, outro recadinho que é importante a gente deixar aqui pro nosso ouvinte é... Wesley Zop. Fale. Nossas participações, onde fomos lá gozar em outro podcast. Não, peraí, não sabia que vocês tinham ido pra fazer isso. Ué, por que a gente vai? Ah, sei lá, pra dar uma opinião. Dá uma. Acaba sendo. A gente só quer gozar. Então gozei, Wesley Zop, ali com o convite vindo de Matheus Mantoa. E Tainê Souza lá no podcast La Siesta. Ah, ouvi. Episódio 3, sim. Onde falei sobre o Big Braulio e fizemos uma competição a ferro, fogo e banho-maria, vendo qual era o melhor doce, o pudim ou mousse de maracujá. O que você defendeu? Ou tem que ouvir lá pra saber? Não, tem que ouvir lá pra saber, mas eu posso falar também. Ah, não, então fale. Eu sou neutro, Wesley Zop. Eu sou tão neutro quanto o juiz Sérgio Moro, rapaz. Eu não tomo partido, não. Ah, é justo. Perfeito. Quer dizer, não. Então você escolheu o quê? Tá certo. Coxinha ou mortadela? Pudim. Isso. E você, Anderson Negão, participou de algum episódio, participei. Hein? Participei. Enquanto esteve... com o pé aquebrantado. Opa, deitado na minha caminha do celular. Dodóizinho. Deitado na minha caminha com a patinha quebrada. Mas isso foi Disque Sexo ou foi podcast? Os dois. Ele grava os dois com o pipi de fora. É verdade. Eu não faço distinção entre os dois. Percebe-se, a gente tá vendo aqui. Eu tô evitando olhar pra ele. Eu tô de lado, você, inclusive. Eu estive lá no Chico Show 15. Os Ruperts e a Kelly Kim me fortalecem. Sim, e eles te fortalecem mesmo? Fortalece demais. E eu vou dar um spoiler aqui, o Ben foi o último. Ah, mas difícil. Um spoiler óbvio, né? A questão é, você ganhou. Não vou falar aqui. Boa, boa. Mas ganhei. Não vou falar aqui, mas ganhei. Não, é, ouçam lá. Ouçam lá. Muito bem, essas foram as nossas participações. Então é importante que você vá lá e conheça esses podcasts para você se deliciar. Se acalentar e se divertir quando não tem chorume, que é quase sempre. É, e ganhar uma espada de rola, cara. Ah, eu não sabia que o Chico era isso. É, sim. É quem ouve que é chupada de rola lá? Claro, o Pino tá lá pra isso. O Pino não grava porra nenhuma. Isso é integrante. Isso ele tá lá pra chupar rola. Isso me explica muita coisa. Não vou mais dar um soco na nuca dele. Quando ele vier aqui. Quando ele vier, eu estiver dormindo no meu sofá e de repente ele chega carinhosamente. Ele vem fazer a função dele. Então, eu já gravei lá, então pelas minhas contas eu devo ter mais umas 3 pinadas aí pra levar. Sem mais recadinhos, vamos pra ele, o nosso querido morcegão do pé quebrado. O nosso Saci sem poderes. Não, o único poder que ele tem é o de fazer merda, não. Ah, isso eu sou mestre, bom nisso. Mestre. Isso eu sou bom. Isso eu posso falar que eu sou bom. Mas não é um poder. Isso é um dom. Não é um poder. A gift. Anderson Negão, qual é o tema de hoje? Não se preocupe com bobagens. Não, mas fala o tema. Não se preocupe com bobagens. É aquele tema, Wesley Zop, é esse mesmo. O tema onde você vai explanar, orientar, diretrizar as pessoas, sodomizá-las, Wesley Zop. Se necessário, mas sempre é necessário. A sodomia é necessária. Então, sodomizarei. Ensinando elas que tem coisas na vida que são bobagens, Wesley Zop. Claro. Não adianta você perder seu tempo se preocupando. Sim. Não adianta você perder sua massa cerebral, queimar seus neurônios, espancar sua família, porque você vai ter aí... É uma grande bobagem que você não tem que perder tempo com aquilo. Muito bem. É, com que neurônios ele vai fazer isso? Não se preocupe com isso. Não se preocupe com bobagem. Bobagens de neurônios. Pensamento lógico. São detalhes. Um absurdo. Então vamos para esse episódio que promete não se preocupar com nenhuma bobagem. O carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear. Modinha sem meia, só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na testa, sou o dono da festa, pertenço ao 10 mais. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Quando eu apareço, fazia alguma coisa errada. Naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. E por dentro eu ria. fica satisfeito e mudo. Eu era um homem e entendia tudo. Hoje só com meus problemas rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério, ele é um homem e entende tudo. Por dentro com a alma tarantada, sou uma criança, não entendo nada. Então, como é de praxe, a primeira análise tática, neossintática, sim, oh, morfológica. Sim. Escatológica. Dermatológica. Estamagógica. É dele, Wesley Zop. O que você trouxe aí que você acha que é uma bobagem e a pessoa que está nos ouvindo não deve se preocupar com isso? Em hipótese alguma. É uma preocupação veicular que as pessoas têm. Você tem um carro velho, ele vai viver no mecânico. Então você não adianta xingar... Não. Não adianta brigar com isso, nossa. Chorar! Ai, vou gastar meu dinheiro de novo. Você já sabia que ia gastar? Você tem um carro velho. É. Carro velho é problema novo, cara. Então, rasgar a calça e pisar em cima. Não precisa fazer isso. Não precisa. Ou se você tá com o pneu muito velho, que ele vai furar sempre à toa. Na rua você tá sempre trocando pneu, indo no borracheiro. Alguma... Não! Não se preocupe com bobagem. Faz parte do pacote. Não, ter um carro velho é isso. Ter carro velho é isso, cara. Então não se preocupe com bobagem. Não adianta se preocupar. É. Vai fazer. Ah, é. Você vai ter, se preocupado ou não, você vai ter que levar lá no mecânico e arrumar. Borracheiro. Borracheiro. Então não se preocupe com bobagem. Eletricista. É igual o Anderson Negão. É, igual eu. Anderson Negão não tem carro velho, mas tem carro novo. Sim, porque ele não quer se preocupar com esse tipo de bobagem. Exato, mas tem carrão. Sim. O carrão dele é do tamanho de uma sala. Sim, sim. É do tamanho de um Duster. Verdade. Anderson Negão, vai se preocupar que tem que abastecer e gastar metade do salário com gasolina? Não. Não tem não, que não. Se preocupar com isso. Ele já sabe disso. Quando o cara sabe, se sujeita a ter um carrão, ele já se sujeita a gastar com gasolina. Daí a pessoa vai lá, ai, gente, tô preocupado que eu não sei se eu vou conseguir pagar o cartão de tanto que eu abasteci. Não, você sabia disso. Não se preocupe com bobagem. Pra que pagar cartão? Exato. Quer andar de carrão, tem que abastecer. Quer andar de carro velho, amor? Que venha. Mas andar de carro velho, amor, é lenha. Exato. É. Porque toda hora uma lenha entrando no seu toba. Com estrepe e tudo. E porque o toba. Não é lenha lisa, porque não. Porque você tem que arrumar o carro uma semana sim, uma semana sim. E outra também. Exato. A questão do carro velho, né? Ah, meu carro velho, será que ele vai quebrar na estrada? Não, é quando ele vai quebrar na estrada. Ele vai quebrar na estrada. Que ele vai quebrar não é uma incógnita, é uma máxima. Ele vai quebrar na estrada. Você que tem carro velho, sempre ande com o dinheiro do guincho. Exato. Não com o dinheiro do conserto, não. Do guincho, que o conserto você não sabe o que vai ser. Então é do guincho. Você precisa sair da estrada pra ir pra algum lugar, pra ir pra um mecânico. Ou pra algum canto que você vai consertar sozinho. Mas... Ou incinerar seu carro. Ou incinerar seu carro. Que às vezes é mais fácil. Né? Então é mais o rápido. Dinheiro do guincho ou um galão de álcool. Tá? Às vezes você carrega até no carro o galão. Né? E você, Carol Reis, o que você acha que é bobagem que as pessoas não devem se preocupar? Na verdade, eu acho que tudo é bobagem. Aí, quando fui convidada para este honrado podcast, eu fiz uma lista das coisas que me incomodam, que são bobagens e que as pessoas não deviam se preocupar. Ah, fez muito bem. Mas depois eu tenho casos também. Mas eu fiz uma lista e eu gostaria de declamá-la. Então vamos fazer assim, você declama um item de cada vez. É. E dá a um vontade contexto, de... E daí cada um declama. Vamos fazer assim. Hoje diferente, Jogral. Vamos fazer diferente. Pra quem faz letras é tudo declamar. Vamos fazer um jogral. E daí as pessoas declamam as coisas. Você declama, daí o Wesley Zop declama o que ele acha da sua declamação. Ela falou agora que quer fazer um jogral, mas não vá no boxe. O Douglas e o piloto já foram. Não sei o que é jogral. Deduzir se é isso. É que ela gosta de usar anagramas. Lógico. Tem tudo a ver com o jogral, inclusive. É, vamos lá. Deixa eu só fazer a lista, depois eu. Minha lista de coisas super valorizadas que eu considero bobagem: estudar, casamento, Fernanda Montenegro, diabetes, higiene, concurso público, carnaval. Peraí, calma. na sua lista, Fernanda Montenegro está de fio dental? Só quero saber. Fio dental branco, vai. Não um tinha fetiche aí. Banhada em mel. Sim. É. Com Nutella no rego. Tá, já que te perguntou. Ah, dentro sim, dessa falei. Descrição. Fazendo todos os papéis de Central do Brasil ao mesmo tempo. Sim, sim. Inclusive o papel de uma velha boqueteira que não entrou no corte final. E meio cabelo ruivo e meio branco, que é o que tá hoje. Metade alisado, metade enrolado. É esse tipo de Fernanda Montenegro ou não? Não era, mas então... essa não é bobagem. Isso Ah, mas não, tinha me ofendido, assim. Então pode continuar. Essa eu acho até que teria que ser mais valorizada, porque a gente não tá valorizando tanto a Fernanda Montenegro com fio dental. Sim. E banhada em Nutella. Eu acho que realmente... Banhada em mel. Banhada em mel, Nutella mel, no toba mel. Só mesmo. Exato. E passada com caro. Pincel de pelos de porco, formando um delta. Por favor, pincel com pelos de pocino. Nossa. Fica mais chique. Nossa, muito sofisticado. Mas é Fernanda Montenegro, né? Tem que ser chique. Claro, exato. É. Então, concurso público, carnaval, filme da Marvel... Parque de diversão e... Alguém se ofendeu aqui. Alguém se ofendeu aqui. Eu que tô com a minha camiseta do Flash aqui. Você fala mal da Marvel? Flash! Ué, peraí. Ué, sim, sim. A gente tá te defendendo. Quando você fala filme da Marvel, você quer dizer... Fernanda Montenegro no papel de Homem de Ferro, mas Fernanda Montenegro de fio dental. Branco. Fio dental branco, com mel pelo corpo. Nutella no toba. Cabelo metade vermelho, metade branco, um escudo. Outro liso. Exato. Falando, eu sou a dama de ferro. Fazendo uma clara referência a Margaret Thatcher. É, eu pensei sentado nisso. No banco de praça com uma caixa de bombom de chocolate. E fazendo o papel da boqueteira do Central do Brasil, que não foi pro ar. Que não foi pro corte final, uma sim. Pena. E também é tudo também numa história da Marvel também. É isso. E se isso fosse Marvel, você tá falando mal disso? É isso que você tá falando? É. É, assim, porque... Então é... pode parar. Então chega! Aí eu não aceito! Isso então eu vou embora! Pouco, não, isso não é inadmissível. Esses estrangeiros não sabem o que estão falando, velho. O cara vem de fora aí... Ah, mas não. Deixa lá recitar as bobagens. Vou desligar o microfone. Eu vou sair um pouquinho aqui rapidinho. Vou fazer um jogral ali. Não vamos nos preocupar com o que a Carol fala. Vou bater uma punheta aproveitando essa ereção pensada na Fernanda Montenegro. Duas vezes. E aí, você continue aí sua lista. Vai. Não, só tem mais dois. É, parque de diversão e participar do Chorume. Eu acho que é superestimado. Não, é pra não se preocupar. Pior vem é. E participa. É, não se preocupe. Ai, como que eu participo do Chorume? Eu tenho que pagar quanto no Padrim? Não. Vem. Porque pra participar de podcast, eu tenho que pagar no Padrim. Tem que ter um mínimo aí pra pagar. Não tem? Não, tem que fazer o curso. Tá na cartilha. Não. Do aquele podcast ou do Padrim? De podcast. Inclusive, quero fazer o quê? Uma crítica? Aliás, construtiva? Um elogio, Carol. Ah, bom. Um elogio construtivo. Que a pessoa vem pra São Paulo e daí fala o quê? Vou gravar o Chorume que é pertinho. Não é igual certas cariocas que vêm pra São Paulo em feira de board games. Sim, não vamos. Quer dar nomes? Eu não quero dar nomes a Cristiana Bruno aqui, não. Não dá nome pra ela. Cristiana que pediu pra mandar beijo pra ela e eu não vou dar. Não, mande. Não. Exato. Boa. Não, porque tem vergonha de falar pro maridão que ouve Chorume e daí não vem gravar, que não anda mais 100 km lá. Fica ali com aquele mando de nerd bicha. Podia só ficar com um monte de bicha. Que nem todos são nerds. Exato. E não vem gravar o Chorume aqui. Então fica aí o meu elogio. A Carol? E fica a minha crítica, então, a Cristiana Bruno, que... Que se acha. Boa, bem colocado. Boa. É isso mesmo. Isso aí. Só tô violentão hoje. Tô ofensivão hoje. Tô vendo. Anderson Negão, o que você acha que é bobagem, que as pessoas se preocupam? Sim. Cheirar cocaína numa festa do primo e mergulhar na piscina, esquecer que tá com o pé no cu de um travesti e quebrar a perna nesse processo. Não se preocupe com bobagem. Isso aí acontece com todo mundo, eu acho. Isso daí, Quem nunca? Mas aqui no estado de São Paulo temos três torcidas grandes. Sim, e o Santos. Sim. Ah, tá. Tem três e o Santos. Sim. Parmeira, Corinthians e São Paulo. Muito bem. Certo. Muito bem, próximo. Tá, não se preocupe com isso. Não se preocupe. Não tem que se preocupar com essa merda mesmo. Se você não soubesse isso, você... É. Mas tem gente que se preocupa nesse mundo, cara. Tem gente que se preocupa muito. No, teve uma sexta-feira, um dia antes de eu quebrar o tornozelo, inclusive, que eu fui no boteco com Wesley Zop. Foi mesmo. Foi o Wesley Zop, uma ouvinte do Showroom, a Vivi. Muito bem. Chegamos lá, os corintianos tudo oriçado lá. Ah, nós ganhamos do Palmeiras, ganhamos do São Paulo. Chupa, chupa. Você tava nervosão, você ficou bravo. Não, cara, não se preocupa com bobagem. Se esse é o problema, tira o pau pra fora aí que nós vamos chupar tudo agora. Não, mas pera aí. Peraí, foi pra um lugar muito... Ed, de novo, Ed! Não. Daí ele te mostrou o culo. Eu falei, se é pra começar uma guerra de torcida aqui, bota o pau pra fora. E o São Paulo e os palmeirenses vão chupar tudo, mesmo. Não, espera. Pra onde tá indo essa história? Não era esse o tema. Tá. Então, e aí, legal? Ali você desarmou os caras. Ah, sim. Você desarmou. Depois da chupada. Okay. Ele goza fundo na sua boca. Deu sono no cara. O pau desarma. O pau amolece. Realmente. Era isso que você queria que fizesse? Pronto. Então, não vai se ter você vê um aqui, pau cara. Duro, não se preocupe com bobagem. É só chupar. Que cai. Chupar. O Anderson não se preocupa com bobagem, tipo pauta. É. Mas e aí? Qual tem moral da história ou não? Você viu uma rola, foi isso? Vê um pau duro, chupa, não se preocupe com ele. A moral da história é não brigue por causa de time. Ah, então time é bobagem. Time é bobagem. Chupa o pau do cara, já que ele quer que chupe. Se você chupar o pau, se todo mundo parasse de guerrear e chupasse o pau um do outro, não ia ter mais guerra. Isso é verdade, ele tem razão. Como diria o pessoal do Café com Porrada, então o homem que chupa um pau não quer guerra. Exato, é isso. Aí. Põe a foto aí, Café com Porrada. Põe a foto do Anderson Negão. Então as pessoas devem chupar mais paus, é isso, Anderson. E não se preocupar com bobagem. Exato, não se preocupa. Caramba, acabou esse episódio. Ah, não precisa falar mais nada. Aí aborda tudo. Se você não gosta de filme da Marvel, com chupa um pau. Tá preocupado com o carro velho? Chupa um pau. Chupa o pau do mecânico, aproveita. Não anda com dinheiro do que chupou nenhuma. Chupa o pau. Do chupa o pau do bicheiro, né? Chupa o pau da Fernanda Montenegro. Exato. Agora tem que bater outro agora. Não se preocupe, me ajuda a chupar o pau. Já chupo lá, vamos lá. Caramba, garoto vaca aí, você quer chupar um pau? Nesse momento eu tô gravando, mas você depois tá a gente acerta. Com bobagem, então. É um ou outro, né? É polarizado, negão, né? Ou você chupa um pau ou você tá preocupado com bobagem. O que você vai falar, Paulo Garoto Vaca? Eu acho que uma coisa que as pessoas se preocupam muito é em ser amigos dos seus colegas de trabalho. É, você verdade. Não precisa, porque essas pessoas ali não estão ali para ser seu amigo, porque elas não foram contratadas para ser amigo de você. Cara, eu há muito tempo me preocupei com essa bobagem, vou te falar por quê, cara. Que a vida... Que era prisão é foda, né? E aí é melhor você ficar amigo. Quem tem amigo é puta de zona, né, cara? Mas a questão é, o que te prepara pro mundo do trabalho? Paulo Garoto Vaca. O que te prepara pro mundo de trabalho? Eu não sei. Em teoria é escola. Em teoria é escola. Em teoria é escola, porque seu curso profissionalizante. Não, cursos, não o seu trabalho, mas pra vida de trabalhador. A vivência na escola. Que é o quê? Você entrar num lugar numa hora certa, saber comer numa hora certa, ir embora numa hora certa. Usar uniforme, obedecer sinais. E aí o que que acontece? Então a escola te prepara pra isso, pra você ser um trabalhador. Professional. Não, trabalhador. Não precisa ser profissional. Um cara que consegue entrar no serviço na hora certa, não matar ninguém. E sair na hora certa. Chupar o pau do chefe, se precisar. Não necessário. Não é necessário. Ah, se precisar. Não, é uma regra. Não. E pode ser crime. Assim. É. Só que na escola você faz amigos. E aí tá o grande erro. Você não pode fazer amigos nem na escola. Quando você vai pro trabalho, você acha que o trabalho é igual a escola. Você vai lá ter amigos. Só que lá tem pessoas que estão querendo comer teu cu com caco de vidro, irmão. Caramba, onde você tá trabalhando? Onde você tava trabalhando? Na marcenaria que ele trabalhava lá. As pessoas estupram as outras, né? Essa marcenaria mas deixou traumas. Mas eu mereci. Eu mereci! Aqui é Chinatown, rapaz! É, você mereceu, meu. Você tava de uniforme, calça jeans e crachá. Né? Dormindo de bunda pra cima. Exato. Isso é bem, bem interessante quando você fala, você vai com os seus amigos depois da escola, você vai lá assistir um cinema, sei lá, chupar um pau, depende do... Tá, vamos colocar aí. Ninguém tá preocupado ali, chupa um pau. Exato. Não tem prova, não tem prova. Isso, você mata uma aula, você vai com os seus colegas. Agora no trabalho você acha que vai mimetizar essa situação e não vai. Porque até porque os caras vão, vamos pra um happy hour. Pô, happy hour é uma merda, porque todo mundo vai pra um lugar bosta, gastar dinheiro pra cacete, pra ficar bêbado com um monte de gente que você não gosta. Porque todos os interesses eles são diferentes do seu. E todo mundo vai te julgar, porque você tá bêbado e vai dirigir. Deveria julgar. Não, mas espera. A polícia vai te julgar também. Com cacetete, talvez. O juiz também. Se você for negão, né? Então, aí, se você não tem amigos no trabalho, não se preocupe com bobagens, é puramente normal. Mas inimigos pode ter? Ah, monte, todos. É normal. A partir do princípio que a pessoa não é sua amiga, ela é predisposta a ser sua inimiga. O trabalho incentiva você a criar inimizades. O Wesley Zop não entende o que é isso. Porque o Wesley Zop não odeia ninguém. Ah. E ele trabalha sozinho. Mas eu trabalhei muito tempo em empresa com vários colegas de trabalho. Ah, mas e você gostava tanto que você cagou na lata e deixou lá pros colegas. E agora? E aí, mas é porque o Wesley achava que ali era todo mundo amigão dele. Igual na PAI, quando ele estudava. Quando ele conseguia cagar dentro do recipiente, todo mundo batia palma. Quando ele esfregava na parede, né? Parabéns, Wesley! Daí. Daí ali ninguém me parabenizou. Apesar de ter sido eu ter cagado na lata. Mas todo mundo pensou que foi você, tinha que ter parabenizado. Por maioria de votos fui eu, ué. Teve um cara que pediu pra todo mundo cagar e sentiu o gozo de cada uma falar: esse aqui é parecido com a do Wesley. Foi isso. É. Isso não, isso na PAI, você fala. Não. Isso teve mesmo. Isso era o monitor da PAI que falava pras crianças: ó, caga aqui no peito do tio. Era meus peitinhos. Ele era padre. Padre que complementava a renda de monitor da PAI. Apesar de ser gratuito as duas funções. Mas tudo bem. Então, é verdade. Muitas pessoas se preocupam com isso. E cara, é difícil. Dos lugares que eu trabalhei, que eu falo de amigos de trabalho, que eu me recordo foi só um lugar. Que foi o único que você trabalhou? Né? Não, eu trabalhei em 7 mil lugares, que todo ano eu sou mandado embora. Né? Ah, é verdade. Inclusive, amigos de trabalho ali, professores, que Luiz já veio gravar aqui com a gente. Manual do Cabra Macho Moderno. Manual do Jovem Cabra Macho Moderno. Jovem Cabra Macho Moderno. Um amigo de trabalho que eu fiz. Sim. Amigão mesmo. Já chupei muito aquela rola, porque não estava preocupado com o trabalho. E aí fui mandado embora. Era meio lógico. Às vezes é bom se preocupar com bobagem. Não é sempre. Não, eu entendo que você não tem que se preocupar com isso, mas eu sempre sou o cara que tenta ser o amigão de todos. Desculpa, gente. Ao mesmo tempo que você não precisa ser amigo, não precisa demonstrar nem inimizade, porque senão vai dar trabalho. Você não precisa odiar. Sim. Uma coisa que eu trouxe aqui para você não se preocupar com bobagem, que está comum na geração atual, e quero trazer aqui, não chamei ele à toa, porque ele é um cineasta conceituado aí, no premiado. Isso é eu o que fiz ele... um prêmio pra mim mesmo e entreguei. Isso é o que ele diz. Né? Em segundo bem. Lugar. Primeiro ficou Tarantino, né? Você... Era você e ele ali. Tava ali, para. Tem gente que se preocupa demais em tomar spoiler das coisas, cara. Tomar spoiler de filme, spoiler de série, spoiler de jogo. Pô, não se preocupa com bobagens, porra. Tome a porra do spoiler. Toma a porra do spoiler, se foda, bicho. Garoto Vaca, eu penso assim, se o cineasta, o filme dele depende de uma informação só pra ser o filme... O filme é uma merda. Uma bosta o filme. O filme é uma merda. Os caras falam, por exemplo, se esse sentido você descobre que o cara tá morto no final. Ah, filha da puta! Você fala assim, nossa, perdeu o filme. Não perdeu, porque agora você vai assistir o filme sabendo e vai descobrir todo como vai, o filme foi construído. Você vai assistir o filme uma vez só. Uma vez só. Porque quem assiste Sexto Sentido? Tem que assistir duas vezes. Clube da Luta. O cara tem que assistir duas vezes, ou seja, perde 4 horas da vida dele pra assistir um filme com o Bruce Willis que não... Não é o Bruce Willis. É, porque a todo momento você acha que ele vai pegar uma arma e sair matando o moleque. Porque ele não mata ninguém. Pelo contrário, pior. Já tá morto. Ele é o morto. Ele morreu. Exato. A maior viagem do mundo. Foi aí a derrocada do Bruce Willis, é isso. Foi. Um cara que matava os outros com espada samurai vai ser Gasparzinho de criança problemática. Não, cara. E daí, por exemplo, Guerra Infinita. Aí os caras falam, ó, Thanos consegue lá o... As joias. As joias do infinito, mata o... O Homem-Aranha. O Homem-Aranha, Doutor Estranho. O Groot. O Pantera Negra, o Senhor das Estrelas. Gamora é sacrificada pra conseguir a joia da alma. E aí? Loki morre no primeiro minuto. Aí você não pode falar não isso. Não pode porque... falar porque estraga o filme. Não, o filme é tão ruim assim pra estragar o filme? É. Porra. Por exemplo, você acabou de contar todos os spoilers do filme pra mim, que eu não tinha pego isso aí até hoje. Eu vou assistir o filme ainda. Exato. Vai mudar se o filme é bom ou não. Exato. Se o filme for da hora, não importa. Ah, mas o impacto emocional. Mano, o filme tem que construir esse impacto. É que nem você assistir O Rei Leão pela 16ª vez. Você vai chorar na morte do Mufasa. Onde que prova que nem todo felino cai de pé. Né? É. É a grande prova aí. Mas prova que todo felino fala, entendeu? É. Mas peraí, o ouvinte que ainda não assistiu O Rei Leão. Agora vai se sentir mal porque tomou spoiler. Não se preocupe com bobagem. Por exemplo, Kill Bill. O título já é o final do filme. Pronto. Você não vai... Não, não final vai de dois filmes. Exato. Você tem que ficar dois filmes pra descobrir isso. Entendeu? O Bill vai morrer no fim, irmão. Kill Bill. É, exato. Vai morrer. Não, e o Breaking Bad? O cara é um traficante, porra. O cara tá arriscado a morrer ali. O Walter White... vai morrer, é isso. Não, mas isso não quer dizer não, nada. O nome não significa não, nada. Não, mas o cara é o traficante, ele tá arriscado a morrer. Você achando que traficante morre, é isso? Todos não são imortais. Tá aí a S.O. Nerds aí, ó. Tá vivinho. Muito não, pelo contrário, gravando que quer matar parede. Não, peraí. Aí, mas quem não quer matar parede? Aí tem razão, é verdade. Não sei não. Não, então é um puta spoiler falar isso. Talvez eu tenha dado um spoiler aí pro... Pessoal que veste camisa da CBF. Não tava só... É verdade. Mas, resumindo, spoilers, não se preocupe com bobagens, cara. Pô, eu gosto das coisas antigamente. Explica o quê, por exemplo? Fubeca? Você tá... É fubeca. Mortalidade infantil. Isso é bem legal. Poliomielite. Escravidão. Eu gostava de escravidão. 16 horas de trabalho por dia. Que da hora. Não, é que eu falo que às vezes o cara ia escrever um livro e tinha spoiler no começo do livro. Tinha... O livro da Idade Média começava assim, do capítulo onde Percival vai matar não sei quem, e sair vivo... Isso é tradicional da literatura. Livro. Exato. É. Ou às vezes só o título. É, também. Igual eu faço com os livros de hoje. E, então basta é isso. Citar, né? Basta não, um livro. Não se preocupe com spoilers, é bobagem. Até porque isso. É blockbuster, gente. Eles não são tão geniais quanto vocês acham que eles são. Não vai. Vou contar esse segredo pra vocês que Marvel não é tão inteligente assim. Exato. Não é uma obra de arte. Ô, louco, peraí. Para de criticar o Flash. Não, peraí. Ele fala isso porque a Marvel não esteve na premiação dele. Ele é muito bravo, né? Ele queria ser convidado pra gravar o filme do o coadjuvante do Demolidor que iam fazer ali. Aquele do Nelson. Que era boqueteiro e chamara Fernando Montenegro. Era o amigo do coadjuvante dele que apareceu num quadrinho ali. É, eu também ficaria aí. Mas Fernando Montenegro leva o papel, não tem eu como. Eu também tentei contratar ela, mas ela falou que o cachê dela é um pouco mais caro. Do que R$20. Teve que pegar a Terezinha do manobrista. Engraçado que apareceu o Durval, né? Durval de peru. Numa folha qualquer eu desenho um pau de jumento E com 5 ou 6 curras já penso em nosso casamento. Passo o pênis em torno da mão e me dou uma chuca. E se estou no presídio, te convido pra tomar uma ducha. Se um pinguinho de sêmen cai bem no meinho desse surubão, num instante imagino toda a garotada gozando com Anderson Negão. Vai gozando, contornando as tramelas, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um banco de academia e pelo short vai vazando uma bola azul. Vai gozando, contornando as tramelas, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um banco de academia e pelos shorts vai vazando uma bola azul, jogando FIFA. Ai, Beto Jamaica! Take me, yeah. Gotta fight another fight. I gotta run another night. I'll get it out, check it out. I'm on my way and it don't feel right. It's a fact, it's okay, I'll find a way. It ain't gonna take me down no way. Yeah. Don't judge a thing till you know what's inside it. Don't push me, I'll fight it. Never gonna. E você, Wesley Zop, que mais bobagem que o pessoal se preocupa e não deve se preocupar? Eu sou uma pessoa, como que eu vou falar? Viciada em café? Sim. Café e rola, né, bicho? Não. Gosta de uma rola, né, irmão? Não, não, não. Uma rolada na cara. Não, pera, Ganso. Não, rolada não, no céu da boca. Não, não. Gosta de uma rola. Não, isso eu... é vício, hein? Não, eu só queria... Ah, viciado! Eu só queria falar do café mesmo. Ah, tudo bem, então. É que eu achei que era falar dos seus vícios. Não, não era dos vícios, era... É o momento sobre... dos vícios de Wesley Zola. Não, vou falar só sobre café. Não, tudo. Não, porque tem gente que vai tomar café e fala, não, eu só tomo sem açúcar, um descafeinado. Não, café colombiano. Café colombiano. Moído nas bundas de colombianas, que elas vão moendo. Sim, elas e vão... aí soltam não, pequenas bolinhas de cocô e aquele fétido sabor se mistura e forma um café grosso. O melhor café. Né, e sim. Tem que estar com imposto sonegado, porque se pagar imposto sim. Nisso fica tão bom. É, exato. Claro. Porque tem muitas categorias de café hoje em dia. Café é café. Põe no meu copo aí, vamos beber. É isso. Né? Isso aí, eu gosto. É café. Ah, não, mas com açúcar ou sem açúcar? O que tem? Tem sem açúcar? Dá sem açúcar. Tem com açúcar? Dá com açúcar. É isso, café é café. Não se preocupe com bobagem. Coffee is coffee. Só que cuidado aí, gente. Tem pessoas que às vezes estão em Pirassununga. Chamou Wesley Zop da puta pra ali. Tomar café. Chega lá, tem uma tende de sexo. Olha aí. Com açúcar, sem açúcar, com sexo, sem sexo. Tome o café. Mas isso no Chorume, né? Que se for galera do Raul, já é o contrário. Não é a mesma. Não quero que o Rissuto venha me matar aqui, não. Então tome cuidado, que às vezes você toma, chama inocentemente o Wesley Zop pro café. É obrigado a dar pra ele. Não, e depois fica mandando tuitadas. Lá. Eu fui pra tomar café. Eu não, acredito que sim. Só que o seu charme imitando lá o... Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, né? Morto, né? Imitando morto. Por favor, imite aí. Ah, não se preocupe com bobagem. E aí, Carol, igualzinho ou não? É. Não. Tudo bem. Obrigado. O que o cheiro do café não faz, né? Não com as é, pessoas verdade. Mais jovens, né? Não, tem que tomar cuidado com esse negócio. Eu não quero iludir ninguém aqui, Paulo Garoto Vaca. Às vezes ele tá falando com esse discursinho aí, eu tomo qualquer café, e tá falando de outra coisa. Era de café, pô. Não vem por rola no assunto do meu café aqui, não. De repente tá lambendo o nosso toba, falando, ó, um cafezinho. Eu gosto de café amargo, hein? Opa! Um episódio do Van Damme, Ganso me ofereceu café e eu perguntei, com açúcar? E falei, por que eu fiz essa pergunta? Eu ia tomar de qualquer jeito? Exato! Então não se preocupe com bobagem. É, às vezes você só queria puxar assunto também. Pode ser, porque eu não tenho amigos, então. É. Eu não tenho amigos do trabalho. Fala, deixa eu me confessar um negócio que tá me matando faz muito tempo. Os caras me convidam pro episódio de O Meu Amigo, no episódio de 64, acho que foi. Porra, eu não tenho amigo nenhum, velho. Eu vou inventar, tive que inventar tua história. Muito bem, então. O que mais, Carol Reis aí? Vai fazer outra lista? Vai, 20 minutos aí pra outro jogral. Não, eu tava pensando assim, como é que é uma bobagem a gente recusar, a gente não recusar ser convidado pro casamento? Como que a gente convida pro casamento e diz, você tem que estar, você vai ser meu padrinho, você... Não você quero. Fica constrangido. Feito isso. Pera aí, você tava falando porque eu te falei em segredo que eu não queria ter sido padrinho do Vaca. E daí você tá trazendo isso pro episódio, tá ficando uma situação chata, porque não tem presente de casamento pra ele. É isso que você vai aí falar. Aí eu obriguei ele gravar pra gravar uma locução pro meu vídeo ali. Exato. Porque ia ficar muito caro. E o padrinho tem que pagar o presente mais caro, né? Mas então, você acha que é bobagem o quê? Eu não entendi. Ser convidado pra você se preocupar em aceitar o convite. Ou não. Aceitar ou não? Aceitar, porque assim, você se sente obrigado. Quer dizer, é uma bobagem, mas você não aceita. Você, alguém já negou ser padrinho de casamento? Alguém não. Já foi padrinho de casamento? O Wesley foi 5 vezes. Já foi duas vezes, o Wesley já foi 77 vezes. Não, eu sempre sou chamada para madrinho, porque afinal de contas... Quer ganhar bem? Não, porque eu sou encalhada, nunca sou, tô a sua noiva, então eu tenho que ser... É, mas então você acha bobagem a pessoa aceitar na obrigação? Exatamente. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Inclusive, às vezes... Sim. Quando o cara fala assim, viajei 140 quilômetros até Pirassununga. E aí agora temos que tomar um café. Daí a pessoa aceita, às vezes, na obrigação. Na obrigação, claro. Porque quando vê o recipiente do café, a embalagem, que é uma embalagem careca. Só vou fazer uma correção nessa história. O cheiro do café às vezes não é bom. Eu vou fazer uma correção nessa história. Que a cor do café não é tudo isso. Não é cor de café. Não. Não, mas vou fazer que, que o grão do café é pequeno. Que tá moído, porra. Moído e miúdo. Cara, vai de é moto, muito perto. Velho. Vai moer mesmo. Não, mas posso fazer uma correção? Por favor. Você falou? São 100 quilômetros. Não 140. Obrigado. Desculpa aí a injustiça que eu estava cometendo. Exato. Então é isso. Só tô falando, então, aceitar as coisas da obrigação é uma bobagem. Eu fui, nesse último casamento que eu fui, eu fui convidada não pra ser madrinha, mas pra ser o padre. Que? Mas aí já é completo. Uma outra correção aqui, desculpe, mas a padra. A padra, sim. Isso, é a maior pessoa tentando criar um álibi porque tava se agarrando com o menino no banheiro. Ah, eu sou o padre. Eu tenho que fazer isso. Tá? É obrigação. O segurança pega, ela tava lá com um menino de 18 anos, obviamente. 18, né? Não é que ele tinha 15 e tava com dúvida em literatura, não. Não era isso, não. Não foi isso, não. E aí ela chega os pais, chega o segurança. Ah, eu sou o padre, né? Daí todo mundo, então tudo bem. Ela de vestidão preto, né? Fiz assim, botei um negocinho no pescoço pra ficar branco, parecendo. Chama crucifixo. É, sim. Ah, é? Sim. Ah, mas no caso dela é uma verruga. Mas branca? Ficou branco. Verruga com vitiligo, vai. Quer o quê? Quer o diagnóstico completo? É isso? Não, eu não sabia. Tô com o exame dela aqui que eu peguei, interceptei. Então lê, vai. Nem eu recebi esse exame. Porque eu interceptei. É verdade. Mas continue, não mude de tema, não. Não. Você foi num casamento de padre. Exato. A noiva me pediu para que eu celebrasse o casamento e eu... Você pensou num belo discurso? Não, fiz. Eu tive que escrever. Você se sentiu feliz? Não. E eu me senti horrível, o sol do caralho. Mas eu falei, como é que eu vou negar isso? Você foi paga? Não, claro que não. Por isso que ela chamou você. Eu falei, gente, tudo bem, eu conheço a garota há 20 anos, mas eu não acredito em casamento, não acredito em amor, não acredito em Deus, como é que eu vou fazer essa porra? Acredita em padres? Já viu o padre? Já viu. Então é isso que você precisa. É. Você acredita em discurso, é isso que você precisa. Exato. É, você acredita na linguagem. É, você acredita então, nisso. Pois é, aí eu fui lá, falei meia dúzia recite de bobagem. Recite um pedaço do que você falou. Eu falei exatamente isso. Eu não sei por que eu tô aqui. Eu não acredito em amor, eu não acredito em Deus, eu não acredito. As beatas se retiram nessa hora. Não, nesse momento. Esse menininho de 15 anos por aqui vem aqui rapidinho. Nesse momento. O noivo gritando: então vamos meter! Eu não. Também não acredito em nada disso! Eu tô aqui pra fuder! Gastei o dinheiro nessa merda! Na verdade, não é o noivo, é assim, o noivinho que falou com o padre. Sim, que é o pajem, né? É, esse detalhe que o garoto era pajem, eu esqueci. Mas enfim. Mas eu sei que o primo dela é pastor e não ficou muito satisfeito, não. Tudo bem. Quis terminar. Mas aí que houve um ciúme, porque ele queria estar. Ele lá. Queria ele falar lá. Eu ele acho. Ele é sempre o principalzão, né? É claro. Não, mas ele tinha ido já até com um negócio, aquele paramento de padre escondido, assim. E eu fui de vestido, imagina. Sim, minha mas cara. É, o do padre é um vestido também. Se você fosse tão pelada. Eu tô de Fernanda Montenegro aqui. Na Marvel. Da Marvel, claro, pô. Aí, pois é, aí eu fiz um calor. Eu devia estar com a cara horrorosa essa gente. Mas a minha amiga, eu falei, tá bom, foi legal. Aí o pastor, né, o primo dela, subiu assim, meio que me empurrou de lado e deu a benção, porque eu falei que benção um eu não ia dar. Soco na cara, né? Não, deu a benção pros dois. O soco na cara, ele ficou com vontade. Passou. Mas isso aí fortalece a união. De quem? Do casal. Do casal. Porque, por exemplo, vou tirar um exemplo aqui, aproveitar que Paulo está presente aqui. Paulo chamou eu e a Ju pra ser padrinho. A gente chama mais por causa do Ju, por causa dele. É, exato. Ele é como agregado. Mas isso não vai pro ar. Então não precisa nem comentar. Então, o que que acontece? Tínhamos a Lupita e todo mundo... Eu perguntei pro Paulo, a gente pode ir com a Lupita para o... O altar? Para o altar? Mas não era um altar, era um... É um lugar lá. Vamos que... supor para que palco, era um altar. Pro palco. Não, é que não era... Um... Tinha um negocinho, tinha um degrau. É tinha lugar pra sentar. Lá na frente. Os padrões ficam. Um altarzinho. Tá, um altarzinho. Vai, vamos lá. Tá. Vai. E aí todo mundo pensa, nossa, Lupita é um bebê encantador que não vai dar trabalho nenhum. Até aquele momento, na verdade. Eles não conheciam o que estava por vir. Até ela saber da história. Ela até falar, ela não despertar o monstro interior dela. Porque o cara começou lá a dar o discurso, um discurso bonito, muito legal, por sinal. O cara começou, a Lupita ficou louca. Começou a gritar. Uhul! Oh! Demais! Caralho! Super discurso! Não, começou a chorar, espernear, rasgou o documento do carro. Rapaz, ficou doida! Talvez avisando a Thaís não case com esse idiota. Eu ia dizer isso! Nossa, parecia um Gremlin, cara, ali na minha mão. Daí eu... Isso é da água. Como ainda. Eu calei a boca dela, indo lá naqueles barman que... Faz as olha só, gente, isso daí. Cuidado com o que você vai dizer. Calma, peguei 3 morangos lá do cara e dei morango pra ela comer. Ela começou a devorar os morangos e babar vermelho, babou toda a... Cara, parecia um vampirinho, bicho. Caramba! Parecia que eu tava segurando um craqueiro, bicho. Tentando conter, falando, quieto, craqueiro! Deixa o casamento rolar. E aí foi isso, isso fortalece. Hoje isso temos fortalece. Paulo Garoto Vaca aí com um casamento aí... E já sabemos que não vão ter filho, já, né? Exato. Mas isso porque você é broxa. Não, não deveria ter falado. Não, é porque a gente... Existem medicamentos. Não, é porque dizem que tem que fazer sexo pra ter filho. Então eu tô tranquilo. Então é isso aí. Não tem que fazer nada obrigado, aceitar nada obrigado. Eu não aceitei obrigado, viu, Vaca? Fiquei muito feliz. Por quê? De ser seu padrinho. Ah, que bom, cara. Tanto é que eu não dei presente, porque... Não, o presente se eu tiver, você, né? Se eu estivesse procurando presente, eu não teria chamado você. Exato, porque todo ano eu sou mandando embora. Se tem essa consciência, já tá bom. Eu teria chamado sempre aquele tio rico ali, um monte de... Você tem! Um monte de tio rico que eu não sei o nome direito, ia chamar todos eles. Como é que é o seu nome? E às vezes ele nem sabe o seu nome. Oh, tem um tio meu que fala assim, nossa, eu conversei, eu fui entregar o convite pra ele. Ele falou, nossa, esse foi o momento máximo que a gente conversou, tipo, o maior tempo que a gente conversou foi tipo 15 minutos. Nossa. Cara. Oh, mas 15 minutos é bastante. Então, para um tio, você não conversa direito, já é bom. Eu fiz meu último filho em menos tempo. Em bem menos tempo. Você tava filmando, eu pensei, não é essa foi o máximo que eu já consegui falar. Pensar em sexo, cara, já. Você editou. Coisa esquisita. Não, eu não tava filmando, eu editei o vídeo. Você me mandou o vídeo bruto, falei, não precisa mandar com cortes. Não, tá inteiro. Tá total. Falei, ah, então tá. Mas aí, por exemplo, aconteceu da filha do Ganso fazer aquela loucura lá. Eu já sabia. Não, que é uma loucura, um espetáculo à parte. Um espetáculo à parte. Aí as pessoas vieram comentando, nossa, mas aquela bebezinha tava nervosa. Não, é um bebê, ele vai fazer coisa de bebê, gente. Bebê é mais loucura. Tá no direito bebê dele. Bebê é loucura. Bebê é um pequeno louco que você quer. Ele tem o direito de fazer aquilo. Se ninguém... Sabe por que é um pequeno louco? Porque você deixa ele comer merda e rasga dinheiro. Então é um pequeno louco. Você tem que vigiar pra que ele não coma merda e rasgue dinheiro, ou coma dinheiro e rasgue merda também, que seria pior. Deixa eu pensar. Realmente, imagina ele rasgando merda, é merda pra todo lado. Se ele comer, a merda até some, às vezes até bom. Até só ajuda. Escovar o dente ali. É. Exato. Bebê não tem bafo, não. Se tiver dente, né? Exato. Escova a gengiva. Passa a fraldinha molhada ali. Tá bom, né? Então é isso. Não se preocupe com bobagens. É resolvido. O que eu acho sempre. Exato. Isso aí. Eu, não quer ser madrinha? Não, madrinha, padrinha? Fala, não serei. Não dá. Não, pra mim não dá. Pra mim não dá, porque eu nem gosto de vocês. Não, precisa explicar o porquê não dá. Os motivos não é legal. Não se preocupe com bobagem. Não se preocupe. Anderson Negão, o que mais você trouxe aí? Aproveitando aí o âmbito profissional que o Vaca trouxe, outra coisa que a escola ensina errado, prazo. Prazo é uma bobagem, cara. Prazo não se preocupe é uma bobagem. Com bobagens. Quando a pessoa fala pra você, você tem até dia 15 pra entregar tal coisa. Quer dizer, dia 30. Não. que é esse eu dia 15? Assim. Eu escutei 30. Mas o que você quer dizer esse dia 15? Que no dia 15 você vai falar, porra, não deu. Fica pro dia 30. Você já planejou isso, já deixou? Cara, é, ué. Quando alguém fala pra mim, vem uma dona do ensino, igual o Carol Reis, porque Carol Reis é dona do ensino do Rio de Janeiro. Trabalho não, não é dona, é doutora. Não, mas... Doutora dona. Doutora, dona. Dona doutora, pra ser mais correto. Aí. Dona doutora. Aí, toma aí. E aí chega e fala, ó, você tem que me entregar isso até sexta-feira. Quando uma pessoa... Mas isso é que dia? Sei lá, sexta-feira. Ah, na própria? É uma, claro. Uma sexta-feira. Tá. Daí eu entendo o quê? Segunda é meio-dia. Porque, claro. Não, se eu entregar na cinta, a pessoa não vai passar o final de semana lendo o que você entregou. É claro, eu também penso isso. Tá fazendo um favor, porque talvez ela faça. É, de manhã, na segunda-feira, ela vai atualizar as redes sociais. Ouvir um episódio do Chorume. Exato. Com certeza, é o domingo. Uhum. Domingo, que hora que tá saindo? 5 horas? É, às vezes um 4:30. 4:30. O que acontece? Então, se eu mandar meio-dia, até segunda meio-dia não tá atrasado ainda. De sexta a segunda meio-dia ainda é sexta. Exato. É, então, faz sentido. Entendi. Então, prazos são bobagens. São bobagens, concordo. A última vez que eu dei um prazo pra pessoa... Foi antes de eu tirar férias. Tem 30 minutos pra sair de cima que o avião tá vindo aí. Ano passado eu falei que ia lançar um podcast e tá aí até hoje. Caso, tá aí, ó. É, mas a última vez, eu assim, falei pra pessoa, me manda o relatório, toda boazinha, né? Sou muito legal. Só que não. Aí você pode me mandar o relatório até sexta-feira? Isso era segunda. Aí sexta-feira eu entrava de férias. Eu vou voltar das férias amanhã. A pessoa ontem me mandou uma mensagem que ainda não acabou de fazer. Então, mas ainda tá no prazo. É. Você prefere. Você não vai ver nas redes. Né? Você parece preocupado, anda meio angustiado. Esqueça tudo isso e tente relaxar. A frase está gravada, senão você se mata. E a vida é muito curta pra desperdiçar. Mole, pois tome mais um gole. Libere do seu corpo toda essa energia. Venha para a brincadeira, o resto é besteira. Se sinta como há muito você não se sentia. A vida é muito linda. E você? você, garoto vaca, o que você trouxe aí que você acha que é bobagem as pessoas se preocuparem? Você tem uma tarefa muito simples pra fazer, que você quis fazer. Por exemplo, ah, eu vou montar um quebra-cabeça. Um motor quântico. Vou montar um podcast, sei lá, vou fazer um videozinho. Vou fazer um bolo. Vou fazer um bolo. Assentar um piso. Aí você fica lá, pô, será que eu devo fazer isso aí? Mesmo. Aí você fica pensando a semana inteira em fazer esse negócio. Ou você pega todos os ingredientes do bolo e começa a pensar. E depois você demora umas 2 horas pra fazer, porque você fica com medo de errar nesse negócio. Se você errar num projeto de bolo, você vai gastar uns 5, 6 reais ali. Vai e faz, não fica com medo de falhar nesses projetos pequenos. E o Vaca é boleiro, bicho. O Vaca é doceiro. E se ele tem medo do projeto de bolo dar errado, imagine você, cidadão comum aí. Se você errar nesses projetinhos merda, imagina os projetos grandes. Não tenha medo de errar em nenhum projeto, então. Projetos são bobagens. Vai e erre mesmo. Não se preocupa. Você tem um país ali? Vai lá e solta suas medidas imbecis ali. Vai. Já vou emendar no vácuo, então. Opa, calma, vamos gravar antes. Mas calma. Espera aí que eu vou no banheiro fazer um jogral antes. Depois você vai, faz. Tem gente que se segura em fazer o que gosta, porque não é profissional naquilo. Ah. Não, é. Não se preocupe com essa bobagem. Por exemplo, tem gente que fala, ah, eu gosto de cantar. Mas a pessoa desafina, a pessoa não tem a mínima noção de canto, a pessoa tem uma voz merda igual o Anderson Negão. É, eu ia me usar como exemplo. Eu canto! Tem um sambinha, um pagodinho. Eu já ouvi, infelizmente. Ele tá no pagodinho. Então, o que acontece? Você não pode impedir que você, não ser profissional, te impeça de fazer o que você gosta, né? Você não é um The Voice Kids, mas você pode cantar na onde você quiser. E às vezes, mesmo você sendo ruim, nem te impede de ser profissional. Ah, bom. Ah, isso eu conheço também. Os caras gravaram aqui o primeiro episódio do podcast Chorume, lá num lugar cheio de eco, com um microfone. Agora os caras estão tudo profissional. Vai ver que você fica bom no projeto. Às vezes você não é bom. Verdade. Às vezes que no começo era uma merda. Esse é meu padrinho. Isso aqui é novo integrante. Consegui! Você passou no teste agora! Rumo ao Choro Mosca! Pega a primeira apresentação, bom dia, boa tarde, boa noite, e compara com o de hoje. Você vai ver a diferença da habilidade. Você vai ver o Wesley, que improvisa muito mais. Você vai ver o Negão falando menos mentiras ainda. Não, acho que não. Não, demais, né? Eu acho que exagerou na elogio. Perdi a cadeira do churro. Tava lá. Tava quase. Errou por excesso. Errou por excesso. Pecou por excesso. Tentei ficar amigo dos colegas de trabalho. Esse é o problema. O Ganso, ele usou uma vez esse que ele tá declamando agora aqui, numa festa de casamento, na qual ele foi convidado para tocar violino no... Na entrada dos noivos lá. E não era virar a cara e meter a vara, não. Era tocar violino mesmo. Apesar de ter feito apesar isso que lá. Aquela noiva lá, rapaz. Não, ele foi convidado pra tocar violino, ele tava lá preparado, violino no ombro. Daí chegou o pessoal que tava ali organizando a cerimônia. Chegou e falou, mas cadê? Cadê sua banda? Cadê não sei o que tem? Veio perguntar pra ele, perguntou pra noiva. Ele falou, viu, eu que vou tocar. Não se preocupe com bobagem. Não, faz o seu que eu faço o meu. Ele falou pro cara, mas como assim, você é profissional? Ele falou, não, nunca toquei isso aqui na minha vida. Não, eu disse, não sou profissional. Nesse momento, a noiva aponta ali e ele já começa a tocar. Você acha que Beethoven era profissional? Acho, é foda-se com o que você acha. Que eu acho? O mestre de cerimônia ali. Ah, não mestre de cerimônia. Aqueles carecas que são convidados pra organizar a festa. Isso, cerimonialista. Eu não lembrava disso. Tanto é que divorciou, né? Por causa do toque, do violino, talvez. Porque deviam ter contratado um profissional. É verdade. Aí gerou uma briga sobre a discussão sobre a economia dos casal. Exato. Então, você quer economizar com tudo? Olha aí. Um retardado pelado tocando. Porque você não tinha roupa de e violinista. E eu gritando, Beethoven tocava de roupa. Eu só tocava. Foda-se o que vocês acham. Isso pra plateia ali. Exato, pro padre, né? Ou pra padre, agora fiquei doido. Era padre, no caso. Também tinha uma padre lá. É que o Douglas também confundiu o marcha cerimonial com marcha imperial. Mas ficou até legal. Mas na ficou entrada, da hora. Na entrada ficou legal. Como gente. Marcha imperial tocava Geraldo Vandré ali no violino. Talvez eu confunda um pouco esse negócio de música, viu? Só um pouco. E depois declamou um poema do Rogério Scalabi também. Pra deixar romântico. Pinto, cu e buceta, buceta, pinto e cu. Tudo a ver com casamento. Exato. É. Não, mas a música que eu mais gosto do Skylab é Chico Xavier, viado, Roberto Carlos tem perna de pau. Eu acho que isso... Que raça negra, já que estamos falando dos seus gostos aqui. Já que o tema é esse. Deve ter mudado. O tema é gostos da Carol. Doutora. Gostos de doutoras. Né? O que os doutores fazem no seu dia a dia? Gente, isso foi triste. Agora achei fala, achei que Roberto... Não, quero saber a música do Raça Negra predileta. É que Raça Negra eu não sei nenhuma. Tigue. Fala. Cigana. Tigue. Vai. Como é que é o nome da música? Olha aí, ó. Saúde, legal. Saúde. Eu acho que ele tá passando mal por causa da perna. Olha aí, talvez um tema novo que eu vou começar agora, né? Só que não se preocupar com bobagem. É, pois é. Mas pode falar, por exemplo, ó. Não se preocupe em gostar do que as pessoas gostam. Que estão no seu meio. O cara fala, todo mundo tem que gostar de Raça Negra porque tá na internet. Vocês acho não que gostam? Ninguém fala eu isso. Acho que realmente. Deveria, mas ninguém fala. Eu vou começar a falar, né? Pessoas que você anda que falam, tem que gostar a internet é a ditadura da Raça Negra. Não, me fala, sua música preferida do Raça Negra. O que que é isso, gente? Não sei nem o que que é Raça Negra. Tô dando a dica aqui, parecendo ter um ataque epilético aqui. Dica. Jesus. O que eu falo pras pessoas não se preocupar com bobagens também é não cair em discussões que... Você nunca vai saber a resposta das coisas. É. Por exemplo, Deus existe? Você não vai conseguir saber exatamente. Pelo menos vivo. Você pode ter fé em alguma coisa, só você não que sabe. Comprovar, sabe. Assim, por exemplo, mas depois que eu morrer, eu vou saber, mas daí você vai estar morto. Mas daí como que você vai provar pra mim que eu tô na discussão agora? Por exemplo, ETs existem? Não dá pra saber, entendeu? Mas OVNI existe. Sim, porque é um objeto voador não identificado. Então é uma pomba. Mas daí não, o problema não é nem de quem tá voando, é de quem tá vendo. É de quem tá vendo. É de quem tá identificando. Exato. Eu não identifiquei aquilo ali. É um OVNI. O cara pra mim é um OVNI. Avião. A bexiga. Coloca na resposta da prova lá, OVNI, não sei. OVNI. Exato. Então, tem discussões que, vida após a morte... Pô, isso aí não leva ninguém a lugar nenhum, né, cara? Não, Então... Colocar o presunto em cima do presunto e mussarela ou mussarela e presunto no pão? Não, claro que é presunto e mussarela. Não, porra. Claro que é mussarela e presunto. Eu faço um sanduichinho com os dois, assim, eu enrolo. Ah, sim. Ah, enrolo. Você quer fazer sanduíche com outras fatias. Falei, vai que não tem. Pô, eu só tenho uma fatia de cada um. Pega o pão e coloca as duas fatias. Ah, eu enrolo. Você põe o pão no meio, entendeu? Exato. Então tem discussões que nunca vão te levar para lugar nenhum. É biscoito ou bolacha? É flash ou DC? Peraí. Anderson Negão tem retardo mental ou não? Tem. Mas aí todo mundo sabe. É retardo mental ou mau caratismo? É verdade. O resultado é o mesmo. Mas um anula o outro também. Não tem coisas aí que não adianta se preocupar com discussões que você nunca vai saber a resposta certa, se é a resposta errada. Tem gente que sofre com isso. Mas é biscoito. Tá. Sim, um coito duplo, entendi. Quem dera eu conseguisse dar um biscoito. Eu já consegui uma vez, mas um foi pelo cu, confesso. Mas foram dois coitos. Foi duplo. Foi, vou dizer que foi simultâneo. Peraí. Ué, não foi então conta como um. Não, porra. Não? Foi gozada dupla. Da pessoa e seu. Mas ainda assim, eu acho que conta como um. Ah, tudo bem. Depois a gente vai ter que... Mas não vai levar nada essa discussão. É verdade. Não fala, essa discussão de biscoito não leva a lugar nenhum. Não. Se foi pelo cu, se foi pela bolacha, não importa. Então não perca tempo com isso, não se preocupe com essas bobagens, vai carpir um terreno, rapaz. Aí furar um poço. O que mais, Wesley Zop? Que as pessoas se preocupam? Muitas pessoas sabem que eu participo da Associação Anjos da Alegria. Muitas pessoas sabem. E sim, mas talvez a pessoa que tá começando a ouvir agora, descobriu agora. Às vezes sim. É, mas eu não vou explicar qual é a associação, quem sabe, sabe, quem não sabe, procure. E aí, eu ia fazer uma. Não se preocupe com bobagem. Não se preocupe com bobagem. Eu ia fazer uma apresentação lá pros palhaços, que são é o grupo de palhaços. Daí eu falei pra um, falei, isso 3 semanas antes da apresentação, eu falei, ó, vou te chamar lá na frente do palco e você vai mostrar o que você sabe fazer lá. Ele, não me chame, pelo amor de Deus. Eu falei, não, você vai mostrar. Já vai caracterizado que eu te chamo lá na frente. Tá bom. E fiquei, mas esqueci que eu falei. Só que esse cara treinou as 3 semanas, treinou malabares, treinou não sei o que tem, foi maquiado, pirocóptero. Foi pirocóptero. Um dia ele apareceu lá maquiado, eu falei, acho que ele veio só pra divertir a galera. Veio pra zoar, veio maquiado, tá bom. Eu tô lá, eu tenho os outros palhaços que apresentaram, eu subi, ele ali do lado do palco ali. Esperando o momento dele. É, eu esqueci, eu não chamei. Daí, na hora que acabou, ele achou que você ia me chamar. Eu falei, mas pra quê? Né? Ele falou, você falou que você ia me chamar pra apresentar aqui. Eu falei, não. Esqueci. Então, a preocupação dele de 3 semanas foi bobagem. Exato. Eu falei, sobe lá e faz o que você sabe fazer. Então, se ele já sabe, ele não tem que treinar. É verdade. Ele ia natural, vai natural. Então não se preocupe com o Wesley Zop. Você não chamou, inclusive, ele não queria fazer, fica nervoso. Não se preocupe com o Wesley Zop. Não se preocupe com o que o Wesley Zop te fala. Exato, bicho. É uma bela lição. É uma boa lição, a melhor lição. Não se preocupe com bobagem, não se preocupe antecipadamente, preocupe mesmo. Tem gente que sofre antecipadamente com coisas que nem virão. Exato. Exato, então não se preocupe. E você, Carol Reis, que mais não, as pessoas não devem se preocupar? Porque é bobagem. Com sua aposentadoria, nunca vai chegar mesmo. Não, porque você não vai ter realmente. Mas emprego é uma coisa que você não devia se preocupar. Ah, não. Né? Tanto que o Douglas é sempre mandado embora. Não por opção. Não, é por opção das pessoas, do contratante. Não se preocupe com seu emprego, você vai ser demitido, faz o que você quiser. Algum trabalho vai ter pra você fazer. Ah, sim. Sempre vai ter, seja lavar então, a louça dentro da casa. Não, fique nichado a algo, então. Não. É, a questão é que o sistema funciona assim, tem pessoas que compram o trabalho e tem pessoas que vendem o trabalho. Tá, então você vai ser obrigado a vender seu trabalho. Um talvez, dos dois você vai fazer. Talvez não com o que você queira. Sim, assim. Mas é isso. E não siga aquela ideia da sua tia. Mas assim, tem que fazer concurso público. Tem que fazer concurso público. Falou a concursada. É. Exatamente. Por causa dessa minha tia? É. Por causa dessa tia? Eu queria ser uma dançarina de tango. Agora eu não posso ser mandada embora. Tô lá há 12 anos naquela diferente merda. Ser mandada diferente embora. Diferente de mim que sou todo ano. Olha aí. Porra de inveja. Olha aí. Chupa, doutora. Olha cara, empreendedor. Exato. Cada dia uma nova experiência. Que esse que eu não me especializei porque eu... Não deu tempo. Exatamente. Mas é isso, gente. Esses dias me ofereceram comprar um apartamento. Os pessoal falaram, você pode comprar com seu fundo de garantia. Que fundo de garantia, filha da puta? Faz 10 anos que eu mudo de emprego não, todo ano, não, Nazareno. Ou com o seu toba de garantia, que dizer, né? Com o seu fundo de garantia. Mas o fundo... O funcionário público também não tem fundo de garantia. Ah, então sim. Mas então... você tem o prestígio de nunca ser mandado embora. Quer dizer que você sempre vai conseguir pagar suas contas. Você não vive com o meu desespero de não saber se é o próximo boleto de R$130 ou vou pagar ou não. Na verdade, vivo. E o susto da pessoa que me vende um negócio e não sabe se eu vou pagar. Na verdade, sim. É. Inclusive, as pessoas estão se recusando a vender coisas pra gente, né? Porque... Ainda bem. Ainda bem. Isso daí se chama controlar a inflação. É, isso aí, é verdade. Tem mais produto na prateleira e aí controla a inflação. Então pode ser por isso que o governo não está pagando, para fazer um esforço. Para valorizar vocês. Mas também o governo do estado do Rio de Janeiro, eu concordo plenamente, não pagar funcionarinho vagabundo aí. Porque funcionarinho vagabundo aí nunca contribuiu com o quê? Com o dízimo de Jesus. Ah! E aí, o que eles estão fazendo agora não é não pagando, mas pegando a parte que você nunca deu a Jesus. O pezão está pegando a parte justa que você não pagou em dízimo para levar para as pessoas. Pra levar para Jesus. Pô. É, Jesus. As pessoas não é estão pessoas. No céu. Jesus é uma marca de carro importado. Vocês não sabem. Inclusive. Aí já não sei de carro importado. Eu entendo de economia. E dízimos. Sim. E de ser mandado embora. O cara entende de desemprego e economia. O cara devia ser eleito para presidente já. E às vezes o Douglas, que é professor de geografia, é mandado embora por causa de religião. Não, ele ensinando Pangeia e a pessoa falando, mas isso aí foi do Adão e Eva. É, aqui bate a punheta ali e fala, que Adão! Aqui Eva, Adão batia punheta. Olha isso aqui, ó. Adão batia punheta com o dedo no cu. Olha o que eu faço. Olha o que eu faço. Fazendo um biscoito, filho. Olha, daí ele falou isso aí, acho que não é coito duplo, daí entrou uma briga, chamei diretor pra ver. Se todo mundo tivesse chupado um pau, se todo mundo chupasse um pau, tava todo mundo calmo. É isso aí, às vezes o moleque nunca chupou um pau, quer discutir comigo? É, porra. Pois é. Aliás, moleque tem medo de pau. Que? Moleque tem medo de pau. Você mostra o pau pros moleques, ele sai correndo. Mas aí acho que até eu, você falando assim. Acho que até eu. Porque você é moleque, então. Porque você... Isso parece uma experiência viva, não parece? É, realmente. Não, é baseada na história. E no exemplo que ele deu aqui na frente da casa dele. Né? Esse moleque é doido. Nem sei porque a gente falava disso. Mas tudo bem. Garoto vaca aí, que é mais você. Acha que as pessoas se preocupam? E é bobagem. Acho que aconteceu, o dia deve ter acontecido com vocês alguma vez. Você tava andando, você tava indo pra algum lugar X, só que você descobre no meio do caminho que não era pra X, você tinha que ir. Porque você errou, você é burro. Não, você tava no piloto automático. Você tinha ligado o piloto automático. É, você tá no piloto automático e você vai andando pro lugar e você fala, putz, é do outro lado. E aí você tem que virar. Pra, mas você tá a pé ou de carro? Você tá a pé. Você tá a pé, você tá andando. E aí do nada você sabe que você tem que ir pro outro caminho. Aí você fala, putz, vou passar vergonha virando do caminho. Aí você pega o celular, olha, nossa, tá todo, alguma coisa assim, aí você vira. Você faz um teatro. Um teatro pra você virar. Pra você mesmo. Porque ninguém tá nem aí. Aquela loucura de que você é importante pras outras pessoas. Você pra não sociedade. É, cara. Que as pessoas se importam pra onde você tá indo. É, ou se olha, você... olha aquele cara voltou do nada. Nossa, ou você é tá... burro, hein? Ou você tá dando sinal pra um ônibus, aí você fala, ah, não é esse meu ônibus. Aí você fala, e agora? Não... Tipo, o que eu faço agora? Eu pego esse ônibus pra não passar vergonha? Ou você deixa ele passar mesmo? Não é esse aqui que eu quero. Tem gente que para até o ônibus pra perguntar, ou não era esse aqui que eu queria, mas sabendo que não era ele. Então não se preocupe com o que as outras pessoas estão pensando. Exato. Elas não ligam. Pessoas que você não faz... Você nem conhece as pessoas que estão na rua, mas você se importa. Porque mas pode tem, ser. Mas sempre tem alguém que você conhece. Sempre tem alguém, um parente... Mas elas que se foram não, também, mas na elas real. Não estão ligando. Mas não se importa se você errou um caminho. É, as pessoas não vão... É mesmo aquela pessoas igual o Anderson Negão, que não cagam fora de casa... Com medo do que as pessoas vão pensar. Ai, ele tá cagando, eu não sabia que ele cagava. Ninguém liga pra você cagar ou não. É capaz de chamar mais atenção, ficar segurando merda. É. Ai, tô o cara fica peidando o dia inteiro. Peidando. O pessoal vai se importar mais. Sai, vai eu acho que é verdade. Então, não se preocupe com essas bobagens. As pessoas não estão ligando pro que você tá fazendo na maior parte das vezes. Isso é verdade. E você, Anderson Negão? Pegando gancho no vaca de novo. Oh, mas... Pô, todo mundo em mim, cara. Eu não chamo vaca que hoje o cara emenda em mim, gancho em mim. Outra emenda. É biscoito. É, faz biscoito com vaca. Uma das maiores bobagens desse mundo. Opinião de crítico. Não se preocupe com essa merda. O cara que assiste muito filme da Marvel. É verdade. Não, o cara fala, ah, não vou assistir esse filme porque os críticos falaram que é ruim. Foda-se! Mostra o pau pra ele! O crítico, ele não vai ter a mesma carga de cultura que você. Ele nasceu ganhando milhões de dólares, cara. Ele nasceu, você nasceu no subúrbio do Sumaré. É você, não. Eu não nasci no subúrbio do Sumaré, mas... Não, mas foi quase. É que tem gente que deixa de se divertir porque as pessoas estão falando mal daquele negócio. É verdade. E, pô, porque o problema do crítico é que as pessoas acham que tem que seguir a opinião do crítico, mas na verdade você tem que saber o crítico que você está lendo. E outra, às vezes o crítico recebe grana pra falar mal ou bem do recebe. Negócio. Exato. Você tem que conhecer o cara que você tá falando, porque às vezes ele tem um gosto parecido com o seu, então ele pode indicar filmes pra você não perder seu dinheiro. É, exato. Aí você vai lá, o cara fala assim, nossa, esse filme é ou ótimo. Ou perder tempo baixando o torrent. Exato, pode ser também. Perder também. Seu tempo. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Porque às vezes o crítico, o cara só fala de filme francês, ele vai falar de um filme da Marvel, vai falar mal do Flash. Não, aí, não tem, pô, muita, tem muita fantasia. Foda-se. Tem muita não existe críticos que falam bem dos filmes do Adam Sandler. Eu sou aficionado por filme de Adam Sandler, qualquer um que sai eu assisto. Eu adoro. Não gosta de todos? Não? Não. Mas assisto todos. Sim. Vai que tem tá um vendo? Que seja bom, né? Não, vai que tem um que não seja, porque eu procuro isso aí. Porque são todos bons, cara. São todas ideias. Tipo, ele tem uma irmã gêmea que é ele, cara. Não precisa mostrar tatuagem. Né? Insisto. Ele veste o sapato e vira pessoa, cara. Ah, sim. Então, Você não pode ligar pros críticos, você tem que ser fã de Adam Sandler. É isso que você tá dizendo. É que nem o Al Pacino, exato, ele nunca atua. Ele simplesmente deixa ele muito puto, ele vai tirar satisfação quem tá no set. Em qualquer e aí filme. A galera já vai gravando, já vai gravando. O culpado pela iluminação ali é ele. É a última vez que você me pergunta sobre alguma coisa da minha família. Não, eu nem perguntei. Cala a boca! Piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Records available always in the foyer. Always look on the right. Some of us gotta live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place up there. Always look on the right. Change this mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? Always look on the right. Never made the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. Chegamos ao fim desse maravilhoso episódio que ensina as pessoas a não se preocuparem com bobagens e mostrar o pau, chupar rola, fazer biscoito. Não, pera, não. Porra! A Carol fica feliz que ela não pode ser demitida, né? Isso então... que eu chamo de episódio, irmão. A gente tá tudo fodido aqui. Exato. Por isso que ela ri, né? O Wesley pode correr o risco de ser demitido. É, ainda é essa, que é o pior, né? E eu sou desempregado. Então não faz bem. Estamos falando aqui com quem tem salário. Exato. Meu sonho é pagar imposto de renda. Eu quero pagar 1 milhão de imposto de renda. Esse é meu sonho, bicho. Eu quero sonegar 1 milhão de imposto de renda. Exato. Quero abrir uma fábrica de refrigerante, né, rapaziada? Pra concorrer com a Coca. Dona doutora Carol Reis, por favor, um momento aí que você dá seu tchau. Fala o quanto foi maravilhoso aqui gravar em Sumaré. Estamos gravando em Sumaré porque Anderson Negão não está com disposição, vontade, tesão de ir até o estúdio. E nem com a habilidade de andar. Exato. É. A habilidade de andar ele nunca teve. Nem de dirigir. Não impediu que ele dirigisse. Eu queria agradecer mesmo, gente. Obrigada. Vocês são importantíssimos na minha vida. Sabe, assim, eu tive... Oh. É por isso que a gente não pode elogiar. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Não quer falar mal dos seus parentes agora? Agora é o momento. Tem uma lista aqui, você quer? Agora é o momento. Aquele seu tio viado. Esse tio, principalmente. Esse que foge das bobagens chupando rolas por aí. Exatamente. Mostrando pau pra criança. Pra moleque. Pra só pros o tio só Kevin pros afilhados. Só pros afilhados. Pras outras crianças, não. É. Olha aí. Então, e queria agradecer mesmo, assim, me diverti para caramba, apesar de ter tomado esporro à beça. Foram só cinco, vai. Só hoje. Então, queria mandar um beijo pra Cristiana Bruno, porque ela pediu. Só porque ela pediu e me pagou R$2.000. Não, e caramba, eu... não dava de esmola. Pô, esmola não dá nada. Você virava dona do Chorume. Mas olha só, o meu beijo é muito melhor do que o Chorume, né, gente? Né? Então, desculpe aí. E queria mandar um oi pro Felipe, que é a única pessoa que eu conheço que ouve o Chorume além de mim. Então, Felipe, um abraço pra você. Cu de cabelo. Eu sabia que eu tinha que falar isso. Você. Garoto Vaca aí, o seu tchau aí. Eu queria pedir desculpa pra Carol por ter aparecido aqui, tornado a estadia dela muito pior aqui em Sumaré. Que é isso, você é um cara bonito. E pedir desculpa aí pros ouvintes que eu não consegui eliminar o Negão ainda. Não, mas tá na luta. Tô aqui do lado, aqui não consegui fazer nada. Mas tá no caminho. Tamo tentando. Coloque mais cocaína na próxima. Ou coloque mais travesti. É. Anderson Negão, nossas redes sociais e seu tchau aí. facebook.com/lixodolixo. O Instagram é o @lixodolixo e o Twitter, @néctardolixo. Não se preocupe com bobagens. Falou, negrada! Wesley Zop, nossos demais contatos, o seu tchau. Tem o WhatsApp, que é o DDD19994955485. Tem o e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br, no qual é lido nos episódios separadamente. Tem o, no Facebook e no Telegram, um grupo Ouvintes Lameruxos. E parou. Muito bem, espero que esse episódio te ajude a não se preocupar com bobagens e viver uma vida melhor. Viver uma vida que merece ser vivida. Boa. Eu ia completar, mas nem vou. Vou só tatuar. Cara, isso. Chupa meu pau. É, não vou me preocupar com bobagem. Vai, tira essa calça aí. Vai. Era isso que você queria, né, cara? Que vocês tenham uma boa semana. Até o próximo episódio. Tchau! Sunny afternoon, night to night.